Camila, com um salto alto. E aí, princesa? Marcelo visitando a Pé no primeiro andar. Acho que não. Marcelo visitando a Pé no 18º andar. É esse, onde eu assino? Carol no show. Ai, que ódio, não tô vendo nada. Carol no show, no ombro do namorado. Quem não gosta de se sentir mais alto? Renault Stepway. Agora com taxa zero e em até 48 vezes. Stepway, a altura da sua aventura. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Você só tem uma chance de salvar a galáxia duas vezes. Existem milhares deles e cinco de nós. As chances são terríveis. Guardiões da Galáxia, volume 2, quinta-feira nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Direito ano do estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au. 97. Agora é com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97, hoje é dia de prêmio. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, sejam bem-vindos, boa tarde aí, pessoal, beleza? Ah, começou. É hoje, hein? Mal começou e é hoje, tá limpando o rosto. É hoje, hein? O que é hoje, Domingo? É hoje. Premiação, vamos saber qual ouvinte. É hoje. Qual ouvinte, linhas já travadas. Travadas. Saberemos daqui a pouco qual ouvinte será o premiado que vai viajar para Barcelona, vai participar aí de uma viagem fantástica, vai ser legal demais, hein? Não, você não vai. Você não vai. Eu fico feliz quando tem essa premiação. Fico muito feliz pelo bar. Que nesses 18 anos que eu tô aqui, trabalhou demais. Foi essencial pro sucesso do nosso programa. Ale. Quanto tempo você aqui, Ale? 18 anos. 18. O Ale não está 18, mas é como se estivesse. Boa. Ai, eu sou Ale. Olá, eu sou Ale. Hoje eu tô mais feliz que genro levando a sogra na rodoviária. É dia de premiação, coisa linda. É verdade. Não é? Sim, é verdade. E olha... chama de carro novo e vem fazer um test drive da embaixo. Pode vir. E olha, viu? Olha aqui, vai. Vai, ele gosta. Vai. Ô, Domênica, sem ciúmes. Olha o respeito aí, hein? Mas o João tá uma delícia hoje. Tá mesmo. Ah, é? E homem de terno lindo. E ele tá tentando me seduzir. O quê? Tá maravilhoso. Ah, é? Eu trocaria meu... Tá tentando me seduzir, seu louco. Trocaria meu belisco. Quem quer ter o belisco? Você. E eu? Ô, Dodô. Vai pra lá. O João é representante. Saiu do armário? Vai lá, o Chulé. Você assumiu? Você me conhece, Ale. Ficou nervosa, calma. Não, ele trouxe um presunto pra você. Pode ir, vai fundo. Já vai tá fundo. Com ciúmes do Sombra, não, que não, ele sumiu. Fundo, e agora... Vai fundo, meu, sai que é tua, eu vou animal. Fundo mesmo. Você libera ele, Dodô? Porra, ele libera. Isso aí é um chulé, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa aí. Quando pega no pé, velho, não sai mais, sabe? Não, só no pé. Eu vou te falar uma só coisa. Só no pé. O Domênico, olha, ele... Olha o respeito. Quem já dizia minha avó. Olha. Um estado tão velho, quem desdenha quer comprar. Sim. Não. Aqui não quer comprar. É claro que não, porque você tem de graça. Não quer comprar. Não quero de graça. Eu sou bem casado, tenho minha mulher, tenho minhas filhas, tenho uma família muito bonita. Mas ele é teu bagaço, né? Não é. O Ale, quem você fala? Ah, não sei, eu tô perguntando. O Domênico é o bem casado, eu só como depois do casamento. Você me conhece? Ale, você não me conhece há 18 anos? Sim. Então. Domênico, eu aprendi com o Benjamin que uma coisa é casamento, é uma coisa, lazer é outra. Não, mas não tem lazer. Vocês querem fazer isso, mas não vão no parquinho, né? Ô, mano, você sabe que... Uma brincada no parquinho. Não, é, brincada no parquinho. Você sabe que eu tava agredindo o Rudy aqui antes da gente entrar no ar, né? Não sei qual o motivo, mas fez bem. Como sempre, né? Eu percebi. Aí ele quis dar uma deitada em mim, Dodô. E aí? Falou, faz 3 anos que eu tô faltando aqui, você quer falar comigo ainda? O Rudy falou isso? Falou. Não, eu ouvi. Não deitou nada aí, outra coisa. Eu não vou atacar ele porque ele me deu carona essa sexta-feira. Olha, hoje um dia intenso aqui pro Estádio 97, hoje é dia de premiação, porém antes, vamos dinamicamente às manchetes do programa. Aí, ó. Tá. É esse o problema. É, mas aí tem que dar uma indireta. Por exemplo, ele mesmo atrasa as manchetes, porque o time dele que tá em crise aqui. Porque, por exemplo, vocês induzem ao atraso, porque hoje o Mota não tá aqui. É. E aí, quando o Mota tá aqui, vocês encurralam o Mota. Encurralam nada. Aí o Mota se atrapalha todo, me manda SMS e vem me ajudar. Não, mas aí, ele se atrapalha. Mas ele mandou. Ele se atrapalha SOS. Sem alguém coagilo. Hã? Ele manda só SOS. Ele se atrapalha por si só. Sim. Não precisa alguém coagilo. Exatamente. Ah, eu hoje não veio porque ele foi convidado pra pré-estreia dos Guardiões da Galáxia. Boa, é um bom motivo. Também, mas só que o meu nome é profissionalismo. Desculpa, Rudy. Parabéns, Ale. Mas eu tô aqui, cara. Que não tá o Mota. Errou o cara hoje. Mas vamos lá, Bento, diga lá. Ah, isso, tranquilo, né? É. Final de semana, o jogo, domingão. Ah, Coringão, então, Coringão. Vamos lá. Não entrou a vinheta. Agora entrou, vamos lá. Olha, quem deve... Mandaram olhar de novo as imagens. Seu Felipe Melo. Do Fagner contra o Cueva. Então, ele deu uma leve joelhada ali na parte de trás do Cueva. Pula pirata, foi um pula pirata. Exatamente, pula pirata. Vai ser analisado aí, o Fagner pode... Então vou te trazer uma nova notícia, Bento. Porque hoje nós conversamos na hora do almoço lá na Fox com o Olim, que responde hoje pelo TJD aqui de São Paulo. E ele próprio disse que o julgamento deverá ocorrer no dia 9. Ou seja, dia 9 é depois da segunda partida. Inclusive depois da festa de premiação do Campeonato Paulista. Porque até pelo que ele disse, Domênico, os julgamentos eles costumam acontecer no Tribunal da Federação Paulista sempre às segundas-feiras. Ou seja, se o São Paulo não entrou, porque um cara da diretoria de São Paulo teria ligado pro Olim, falando, e aí, vocês não vão fazer nada? Mas o São Paulo não apresentou uma queixa formal. Então, ele teve que ir atrás das imagens e possivelmente montar uma estratégia pro julgamento ocorrer. Só que acontece o seguinte, não haveria tempo hábil para fazer isso ontem, então teria que ser feito na próxima segunda-feira, porque eles se reúnem sempre às segundas-feiras. A próxima segunda-feira, Domênico Gato, é dia 1º de maio. Feriado. É feriado. Então não haverá o julgamento na próxima segunda-feira. O julgamento acontecerá, segundo até o próprio Olim, no dia 9, tá certo? No dia 9 de maio, ou seja, após o término do Campeonato Paulista. Então... Já estão ajudando, hein? Não é ajudando. É que, infelizmente, no Brasil, acontece esse tipo de coisa. Acontece esse tipo de coisa, porque deveria haver aqui um tribunal de penas, gente. Esse negócio de STJD, TJD, a porra toda, os caras se reúnem na boa vontade, porque até a alegação deles ali é que eles não são remunerados, existe ali um corpo, Domênico Gato, que é formado para julgar esses determinados casos, e eles não estão à mercê da federação. Se eles fossem empregados da federação, seria uma outra circunstância. Pô, falar mas como nisso... eles estão ali sem uma remuneração, ou seja, teoricamente eles estão ali por hobby, porque o cara que não faz nada remunerado, ele está ali por hobby. Então... sinceramente não tem nem como cobrar uma postura diferente dessa que já existe. Agora com relação ao STJD, Domênico Gato, na boa, volto a falar aqui, deveria acontecer como já acontece em outros países aí da Europa. Faz um tribunal de penas ali para que as pessoas aí, inclusive que julguem essas determinadas situações, sejam remuneradas, essas pessoas aí elas tenham realmente aí como trabalhar a favor disso daí, porque aconteceu o fato, Domênico, no dia seguinte já está sendo julgado. Que aí não tem essa interpretação, não tem isso, não tem aquilo. Porque muitas vezes no STJD tem prazos que são cumpridos. O cara fala, não, vamos julgar esse cara aqui o mais rápido possível. Vai lá e com 2-3 semanas, no máximo, o cara já é julgado. Tem casos que, não sei, vamos ver mais pra frente. O outro entra com recurso, minha empregada morreu, não posso ir. Aí adiam o julgamento e vão julgar lá no final do campeonato. Então, a situação é essa. Infelizmente, ô Bento, volto a falar aqui, porque na minha opinião, o Fagner foi juvena demais. por mais que ele tenha revidado um lance do Cueva, porque a jogada começou ali com ele colocando o dedo na cara do Cueva, o Cueva dá uma cabeçada no Fagner. O Cueva também tem que ser punido. E na sequência, Ale, o Cueva tenta dar um soco no rosto do Fagner ainda, e aí no decorrer da jogada o Fagner vai lá e dá polícia no Cueva. Foi um revide? Não foi um revide? Que se dane, os dois estão errados. E na minha opinião, os dois deveriam ser julgados e punidos. Tá certo. É, mas o Fagner ali, Bento, por mais que eu entenda que o jogador não tem sangue de barata e etc., mas ele como capitão do time, por ser um dos pilares do Corinthians, ele foi extremamente juvenil, cara. Foi juvena. Porque se o árbitro vê aquela paulistinha ali, ele manda o Fagner pra rua, e o Fagner poderia ser julgado e pegar, além de mais um jogo, ele perderia o Campeonato Paulista, cara. Então chega a ser ridículo. Ele foi poderia... no primeiro tempo ou no não, segundo? Não, foi no segundo. É, ele poderia ter colocado aí a campanha do Corinthians ali em xeque, cara. Você tem porque toda o Fagner hoje é um pilar do time do Corinthians, e o suplente dele, o reserva dele, o Léo Príncipe, com todo respeito ao menino, mas não sai na foto, velho. Não tá pronto, né? Não chega na bota do Fagner. Ô, mano, diga ali. Aí o procurador-geral Wilson Marquette entrou em contato com a gente hoje lá no BB Debate, lá na ESPN, e falou que... E que houve? Pode se abrir, fontes, uma, abrir uma exceção, como haverá, inclusive, no dia da festa do Campeonato Paulista, da Federação Paulista, eles vão fazer, 8, um, né? É, vão fazer o tribunal no dia 9. Uhum. Então, como... se abre uma exceção eventualmente para que eles possam se reunir, ele falou que se eles julgarem necessário, eles vão abrir uma exceção para olhar com cuidado o caso do Fagner e do Cueva. Por enquanto só o Fagner foi denunciado, mas de qualquer forma existe ainda a possibilidade de um julgamento aí do jogador do Corinthians. E só observamento, viu, maninho? Nada melhor, vó. Observação. Nada melhor do que um tribunal de penas, né, pra julgar o Corinthians, né? Ai, que combina, ai, viu? Ai, nossa! É, o da olha, olha, olha, olha, vovó, você foi cirúrgica. É, fui, né? É, essa vó é boa, ó. E sorriso maninho, maroto. Ó, deitei, como é que fala ali? Deitei no mano. Deitada no mano. Deitada, o seu sonho agora seria deitar em cima de mim. Ah, juiz! É, a senhora pode ter certeza que não é recíproco. Peraí, vamos lá. Ah, juiz! Vamos lá, manchetes continuam no estádio, no oferecimento do Extra, você merece Extra Economia? HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Opa, fala de nós aí, seu Bento. Vamos lá. Fala de nós. É isso aí, nós. O Palmeiras tá no Uruguai. Já? Só que o Peñarol, por causa das chuvas, alegou que não tem condição de fazer um trabalho dentro do gramado, né? Começou já? É por causa da chuva. Olha, quero dizer que eles foram muito bem tratados aqui quando vieram aqui. Foram. Já não tá foram muito bem tratados, bem isso lá. Entraram no estádio, reconheceram o gramado, então, fizeram treinamento lá. Sim, eles só podem, o Palmeiras só vai poder entrar no campo. Horas antes? Não, vai poder entrar no campo, mas sem trabalho com bola. Depois de jogada ensaiada. Ah, mas tá certo, pra não estragar o gramado, que senão não tem jogo. Não, mas aqui os meninos do Peñarol jogou, aqui, né? E os caras choveu. Deixaram os caras. Ah, mas lá choveu 2 anos atrás. Ô, hein, velhota, você não vem, né? Depois que é eliminado, você não aparece no programa na segunda-feira. Aí o problema é meu, né? Nossa. Então, não é assim, não. Aí a avó tava fazendo os bolos tudo atrasado. Tava fazendo bolinho de chuva. Eu ajudo o Lolo nos casamentos, ele vende casado, já eu faço os doces. A velhinha aqui, a vovó, ela vai vender os bem casados, os bolos, entendeu? É, os na alegria você tá sempre aí, né, velha? Na tristeza. Ah, eu vi tanto. É, mas na sua ela não, viu? Tem mais? Ah, tem um trouxa aí que vem aí. Eu? Não, você não é trouxa. Você não é trouxa. É um outro aí. Ah, o Alê, né? Não. O Alê tá sempre aí. É aquele que senta aí, ó. Esse aí, ó. Ah, esse aí que tá aí, ó. Ah, ele tá falando do RG? É, não, o outro aqui, ó. Esse aí que torce pro seu. Fala na cara, eu. É você mesmo. É você mesmo, seu trouxa. Domérico, como a gente comentou aqui ontem sobre o Roger Guedes, que teria ficado bravo pelo trote que recebeu. Ah, sim. Né, no semana passada, ele falou que foi um trote, aposta entre eles. Ninguém sabe, uma coisa dos jogadores. E é isso aí, tá, falou que o clima tá bem, negou aquele lance de talvez o grupo estaria rachado, aquela coisa toda. Palavras do Roger Guedes. Acontece, quando o time cai fora de uma competição, vem tudo. Se o Palmeiras classificasse, aí tudo era uma brincadeira, tudo é baleia. Quando não acontece a classificação. Quando convém? Aí os caras põem a culpa em tudo, né? Aí tudo é motivo. Ah, tá crise lá, tá crise, né? Cala a boca, você também não veio ontem, não pode falar nada, não. Não, eu vou aproveitar hoje. Não vai aproveitar porra nenhuma, você vai ficar quieto. Ô, Dudu! Se a velhinha não pode falar, você tá Ah, eu estou aqui conversando, né? Trouxa. Nossa, o Dodô tá grosseiro. Oh, um pouco agressivo hoje. Quem que vai no você lugar do... como é que é grosso. Quem vai no lugar do Dodô, hein? No... Quem, como assim? Que foi expulso. É o Roger Guedes. Dodô? É o Guedes, né? O Roger Guedes. Ou pode o William também. Ou o Cano. William de um lado, ou pode o Keno. As três possibilidades são essas, né? William, Michel Bastos ou Keno. Agora só uma observação. Ficou um silêncio, eu ia falar depois. Ah, pode falar, Roberto. Mas teve o trote no Roger Guedes. Ah. Vulgo estagiário de churrascaria. Como assim? É um loirinho novo que acabou de chegar do sul. Ele parece garçom de churrascaria. Bom, enfim. Ah. Tá chegando aí o aniversário do grande Fabiano. Estou aqui, olha eu. O que você vai falar? Vou fazer um trote no Fabiano. Mas que tipo de trote? Porque não. Aquele trote lá no Roger Guedes. Não, bem mais leve. O cara ficou nervoso, não pelo amor de Deus. Fiquei bem puto. Você joga ovo nele, joga bexiga, joga ele no gramado, chuta o menisco. Vai que rouco. Não. Uma brincadeirinha no campo, né? Coisa não, bem de leve. Provolone, não pode. Pode machucar o jogador. Não, mas sem querer. Como diz o Felipe Melo, com responsabilidade. Ah, entendi. Rompe o menisco 6 meses. E não. Aí o Fabiano comemora o aniversário dele com todos os amigos no show do Rudy Landucci. Já fica amigão. Já fica lateral. Só ver se ele lateral vai lateral cachumba quando desce é um perigo. Eu quero entrar VIP porque eu fiz o gol do título do brasileiro. É, isso aí. Mas, ô Domênico. Mas essa parada aí, é claro, o jogador ele não vai falar, pô, sou malquisto pelo elenco. Ah, a galera que não gosta de mim. Ele vai tentar atenuar a situação. E os repórteres aí que estão replicando, falando, não tem problema com o Roger Guedes no elenco. É, respeito às informações de todo mundo aí, cara, mas... Respeita, mas já não respeita muito. Que o Roger Guedes aí, ele não. O elenco não morre de amores por ele, isso é fato. Ele arranha perna, né? Põe crise mesmo. E Ale, principalmente, pelo fato dele ter metido uma mala, porque quando ele chegou, ele jogou bola pra cacete e era só no sapatinho. Hoje em dia, velho, você vê o Roger Guedes, o cara é capaz de se achar mais que um Messi, velho. É mata mala, sim? Opa. É mesmo? Opa. Ah, eu não sei. Os caras lá na Espanha. Ô, Sombra, os caras lá na Espanha estão chamando. O Cristiano Ronaldo de Roger Guedes, pra você ter uma ideia. Inverteram as coisas? É, mais ou menos por aí. Põe crise mesmo, mano, tá certinho. Não é crise. Porque, inclusive, ele é banco. Cala a sua boca aí, ô seu trouxa. Inclusive, ele é banco, né? Então, mas é que ele, o jeito dele, porque o goleiro lá, o goleiro reserva lá, o quarto goleiro, aceitou a brincadeira numa boa. O Vinícius Silvestre. É, o Vinícius. Você não tomou muita ovada, ô Ale? Já tomei. Tomei. Na boca? Já tomou ovada na boca? Tomou ovada no queixo. É, né? No queixo. Mas essa é uma história que pertence ao passado. Hoje eu estou diferente. Esse livro você não abre mais. Não abro, não. Mas ele, inclusive, participou do trote no goleiro, no Vinícius, né? Ele participou do trote. Não foi que no meio do trote não teve uma coisa um pouco mais agressiva? Por exemplo, algo mais invasivo, às vezes. Eu acho que é porque ele é um pouco perna mesmo, balado. Por falar em dedada, eu não tinha olhado, os caras mandaram no Twitter, é verdade. Aquele lance que o Antônio Carlos faz a simulação no Inter, quando ele toma o tapa, o lance começa com o cara dando uma dedada no jogador, você viu ou não? Uma apertada gostosa, né? Pode ver, os caras mandaram pra mim, é verdade. Se o Sérgio Lobo tiver o lance do Antônio Carlos aí, mostra. Antes do lance, quando os jogadores estão lá na briga lá, o cara dá uma dedada. Foi primeiro no olho cego, depois no que enxerga. Foi uma beliscada de nádega, viu, Beija? Ah, é? Você não viu? Você já beliscou muito? Não foi dedo. O quê? Gostoso demais. Dodô. O mano pode ter informação aí e tal, mas eu honestamente não vi nada da imprensa. Você acha que é meio informação, meio vontade de conturbar o ambiente? É isso? Fuqueiro, não do mano, mas de alguns da imprensa. Pô. Ah, mano, agora só, alguns da imprensa. Você sabe que existem. Foi alguns da imprensa. Porque assim, a imprensa, ela é que nem nós aqui, cara. Ela tem time de futebol, o cara torce pra um time. E pra tentar minar essa equipe, ele pode sim. A partir de uma imagem, você pode tirar várias conclusões. Ô, Dodô. Na imagem, você percebe que ele ficou meio puto ali, sim. Você... É mesmo? Ficou? Eu tive essa impressão. Mas ali pode ser uma impressão. Pode ser uma impressão. Agora, eu não vi isso aí em lugar nenhum. Que tá lá elenco rachado com o Roger Guedes, os caras não gostam dele. Não, mas não tá rachado, não. Eu não vi em lugar nenhum isso. Que o Mano falou. Não, mas eu não tô falando que o Mano falou. Tá rachado. Mas ninguém falou isso. Ele é meio perna. Mas eu tô te falando. O elenco não tá rachado. O elenco, inclusive, também gosta do Eduardo Batista. Isso. É, mas se ele gostar também, eles gostavam do Gilson. Não, não, mas, não, mas o elenco gosta. Ah, gostava ninguém de todo mundo. Todo mundo acha que o cara é bom, trabalha e tal. Agora, gostava do Osvaldo. E aquele trote, entre aspas, não foi só trote, não foi. Ah, não? E eu tô te falando. Você acha que teve um quê a mais ali? Não foi, não. Não foi porque o elenco ficou bravo com ele, sim. Porque na véspera do jogo do Peñarol, ele pegou a mochilinha dele. Porque o Eduardo Batista não colocou ele como titular. Falou, não tenho cabeça pra ficar aqui, eu vou embora. E foi pra casa. Então, assim como, elementos. É mentira, assim, na verdade, assim como parte dos jogadores, também não gostaram da atitude do Borja, não. De chutar o copo. Só que o Borja chegou e pediu desculpa já no dia seguinte pro elenco. Ah, quer ver que a batata dele ia assar. Depois. Daqui a pouco um capítulo especial sobre a crise envolvendo o Borja. Aqui mas, o Roger não saiu do concentramento? O elenco não tá rachado, não. Ah, o Roger saiu do concentramento? Foi isso? Se você seguir, as pessoas que seguem aí, alguns jogadores, Rafael Márcio, Tietê, Dudu, alguns do elenco, vocês veem, os caras, eles vão direto na casa do Roger almoçar, ele jantar, o outro vai jantar na casa do outro. É só seguir, velho. Mas é quando ele não tá lá. Ah, mas aí vira Big Brother. Sai os pau, é. Não, mas não é. A imprensa, tem parte da imprensa que os caras, às vezes, tendem. Torce, você acha que torce? Ah, é lógico. Tipo Benjamin agora. Não, eu não falei isso. Eu não vejo ninguém inventar notícia. Eu não vejo ninguém inventar notícia. Eu nunca vi um cara falar, vou inventar uma notícia pra sacanear um clube A, eu sei. Aí, não tô falando que inventaram notícias, você não ouviu eu falar isso. Você falou que o cara tem que falar que torcer, o cara. Então vamos lá, vamos de novo. Isso é o quê? Vou esclarecer. Então, o cara vê a imagem do Roger Guedes tomando a ovada. Eu tive a impressão que ele ficou puto da vida. Ficou. Eu. Isso mas foi como eu sou palmeirense, eu deixo pra lá. Agora, a imprensa, o cara é corintiano, ele já vai falar, olha, parece que o cara ficou puto ali, eu tive essa impressão. Não sei, pode ser que tenha um elenco lá, pode ser que esteja aí chateado com ele. Ele ficou... Você dá uma notícia, olha a diferença da notícia, entendeu, Sombra? Eu não tô falando que o cara inventa, o cara fala. A partir de uma imagem, o cara pode citar uma coisa que vire uma notícia. Mas não, não é isso, não é inventar notícia. É o cara acha, já com aquele negócio de vamos tentar plantar alguma coisa aqui. Eu não vou citar minhas fontes. Ah, isso existe. Não, isso existe, sim. Desculpa, jornalista... Esses caras estão hoje... Você conhece todo mundo, você não vai falar. Não, mas essa é a verdade. Se eu tivesse visto na minha vida um cara inventar uma notícia... Mas não é inventar. Ou dar um peso... Esse cara quer dar uma tônica maior... É. Tônica é uma coisa diferente de inventar. Domênico, ali só... o cara ficou irritadinho. Era impossível que não se destaque a irritação do cara, né? Mas veja se foi só um trote. Dá uma olhada lá, não foi só ovada, não. Ô, Sérgio, põe as imagens que a avó não viu isso. Não, é. Então, umas pancadas. E a notícia, a verdadeira notícia, é que o filho dele tava com problemas de saúde e ele também tava chateado e ele foi embora pra casa por causa disso. E aí, essa aí a notícia deram, não? Tá bom. Deram essa notícia? Aí não. o elenco. Não, mas deram essa notícia? Por exemplo, eu chego aqui no programa. Porque essa notícia não é legal então, dar. Tá bom. Então eu chego aqui no programa. Isso não é legal falar. Então tá bom. Eu chego aqui no programa e sei que o Ale, por exemplo, tá com a filhinha dele. Olá. Por exemplo, tá com uma febre de 40 graus e tal. Aí você, eu sei que ele tá. Você acha que eu vou chegar no programa e vou ficar provocando o Alê, sabendo que ele tá com a filhinha dele com problema? Não. Você acha que se o cara tivesse com problema com o filho no hospital, os caras iam fazer com ele aquilo que fizeram no campo? O que vocês acham? Mas, Benjamin, não é isso. Você falou? Mas que a imprensa... Mas é verdade. Ele pediu desculpa pro elenco que ele foi embora da concentração, se é um problema de saúde da família, ele não tem que pedir desculpa. As imagens no ar não tem. Mas o que ele foi fazer quando ele saiu, por exemplo, da concentração? Mas, ele foi direto pra casa. Não, Sombra. Que dá uma conotação. Coletre a palavra. Conotação. Cara, falei conotação. Você que tá querendo inventar coisa da minha parte aí, ô trouxa. A imprensa dá uma conotação diferente? Dá. Desculpa. Mas, dá. Mas, Domênico, deixa eu falar um negócio. Então faz o seguinte, espera, o tempo vai dizer. Mas, deixa eu só comentar então. um negócio de uma maneira bem geral. Eu acompanho muito os torcedores e eu vou te falar uma coisa. Eu não sei para que time essa imprensa é torce. Porque eu vejo corintianos reclamando que a imprensa é anti. Palmeirenses reclamando que a imprensa é contra. Todo mundo reclama de todo mundo. São paulinos reclamando que a imprensa é contra. Todos os torcedores reclamam da tal imprensa. É, o Santos o que, também. Mas só reclama, o que eu acho sombra, que só, a maioria que... das pessoas está lá para noticiar o que acontece. Então, mas sabe por que reclama? Aí o torcedor não gosta. Então, mas eu acabei de falar no começo, vocês não ouviram falar. Ela só vai falar... e dar conotação diferente, ou não, quer como queiram, quando o time perde uma classificação como essa, por exemplo, Paulista, Quando o Palmeiras tá bem, ganhando o brasileiro, quando tava bem, ganhando tudo quanto é jogo, ninguém falava nada. Não tem o que falar. Não tem nem o que inventar. Muito jornalista. Então, deixa eu te falar, Dodô. Aquele negócio do Roger Guedes. Não tem foi conotação de diferente. Aquele negócio não do Roger. Então, deixa eu te explicar. Não, você tem informação, fala. Aquele negócio do Roger Guedes foi antes do jogo contra a Ponte, da Vol. Morreu depois. Tá? Foi. E muitas pessoas, mas muitas pessoas que vivem no futebol, muitos anos, quando viram aquilo, muitos comentaram, falaram, olha, isso aí não é só um trote, não. Então, foi a impressão que ficou. Então, e isso foi não foi só um trote. Aí eu já não sei, você tem informação. Eu tenho e basta ver a cena. Não. Ver a cena é uma coisa, tem informação é outra. Vê se ele tá feliz, vê se ele tá levando a brincadeira. Ele tomou os croque ali, mano. Tomou os treme terra. Olha lá, ó. Olha lá, tá no site. Treme terra? É. Tá no treme site. Terra? É. Tá de brincadeira. Tá no Orkut da Rádio aí. Tá passando aqui na nossa transmissão online, no facebook.com/energia97fm. Ó, pessoal, assim. O Palmeiras ganha amanhã. Okay. O Palmeiras vai lá no Penharol, em Montevideo, enfia 4x0 no Penharol, ninguém vai lembrar. Aí o Roger Guedes se perder, lembram. Mas eu... Você entendeu, Benjamin? O que eu quis dizer? Então, é o que eu disse. Não, porque se você... Quando o time ganha, não tem conversa. Não, porque quando se perde, você fala... Não, se eu venho amanhã aqui e falo, o Palmeiras ganha de 4x0 e eu falo uma notícia, esse babaca é corintiano, ele tá com inveja, ele quer secar. Depende, se tem informação e... Eu tenho informação e as pessoas acreditam. Pô, meu nego deu uma voadora, cara. Deu? É isso aí, Sombra, foi na boca. O cara deu uma voadora. O Jailson, derrubou o Felipe Melo e o Roger Guedes uma vez só. O Alê tá quieto, não sei por quê. O Alê tem as informações. O Alê... Não, eu acho essa história aí tem alguma mentira? O Alê se sentiu parte dessa imprensa. Aí. Não foge não, rapaz, vai. Não, e eu tenho convicção em afirmar que o Palmeiras não tem crise. Só tem alguns jogadores que não fazem parte do grupo ali, que se conversa, que se gosta, que quem se frequenta, mas convive profissionalmente, é normal. Sim, okay. O Roger Guedes, ele deu uma estrelada, isso aí todo mundo sabe. E aí os caras deram uma enquadrada nele por causa do... Você sabe que o ano passado... Ele deixou de pagar uma brincadeira lá de carteado. Amarraram ele e tudo. Mas você falou aqui na época que teve. E aí os caras pegaram e na hora do trote, que é uma coisa normal no futebol. Só que o anormal é passar um pouquinho do tom. Fizeram jogos mortais com ele. Passaram do tom com ele. Eu acho que passou um pouquinho. Ah, eu vi as cenas ali, meio estranho. Mas Sombra, faltou entrar o menininho na bicicletinha, o palhaço do jogo mortal. Ah, jogos mortais. Olha, amarraram ele. Mas não tem crise nenhuma. É como qualquer ambiente de trabalho. Aqui eu gosto de todo mundo, sou fã de todo mundo. Mas menos do Rudy, que eu não convivo, que ele não vem muito. A gente repara que é um convívio profissional com o Rudy. Isso que o Ale falou é verdade. Ninguém falou que tem crise. Não tem. Não tem crise nenhuma. Agora ele deu... Mas ninguém falou não, isso. Sim, mas eu não... Ele deu uma estrelada. Mas eu não falei que agora pararam. Que o Roger Guedes pisou na bola lá dentro, pisou sim. E que os jogadores estavam no veneno com ele, estavam sim. Pessoal. Então, Benjamin, eu tô ouvindo pela primeira vez, eu não ouvi da imprensa falar isso, é isso que eu tô falando, não ouvi ninguém falar isso. Agora, Domênico, se o Palmeiras... Se o Palmeiras é pra final, vamos dizer... Olha, classificou porque o clima é ótimo, ele se isolou no campo. Essa cena que aconteceu foi antes de perder o primeiro jogo. E vamos falar uma verdade, hein? É verdade. Então estava tudo bem. Ninguém falou que o ambiente no Palmeiras é ruim. Não, ninguém falou. Não é isso. Mas essa cena, se o Palmeiras classifica, essa cena ia ser exemplo. Você sabe. Você sabe. Alegria. Lá na época da era da Parmalat, o Palmeiras tinha um time que os dois atacantes não se falavam ou não. Eles falaram que vieram aqui, o Edmundo e o Evair. Mas jogavam e muito, jogava, né? Pra cacete. É, mas esse é o assim, problema. Às vezes você tem um equipe Roger Guedes que não se joga fala. A bola que o Edmundo jogava. Não tô comparando isso. Agora, o Roger Guedes teve um probleminha ano passado que era pra ser vendido e o Palmeiras não vendeu. Pra Rússia. E ele ficou puto da vida, lembra? Isso aconteceu. Os caras mal chegaram e já fica puto porque não vai embora, né? Mano, quem que é o Roger Guedes na fila do pão também? Um time que já teve... é um bom jogador. Domênico, já teve Ademir Dagui, Evair, Edmundo, Marcos, Djalminha, Rivaldo. Mas hoje não tem nenhum jogador que dá pra comparar. Quem é o Roger Guedes? Não, mas é que tá. É por isso que eu tô falando. Quem que é o Roger Guedes na fila do pão? Pra dar chiliquinho, né? É louco. Agora, eu quero saber por que você estará na fila do cinema nessa quinta-feira. Opa, Sombra. É óbvio. Por quê? É pra assistir a estreia dos Guardiões da Galáxia. Aê, rapaz! Boa! E ó, Sombra, aproveitando, galera, olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras pra, mais uma vez, Domênico Gato, sim, salvar a galáxia, cara. Aí sim. Olha só que top, hein? Sabe quem são eles, cara? Eles são os Guardiões da Galáxia. Isso mesmo. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios. Essa galera é top, hein? Os caras vão quebrar o pau de novo. E ó, nessa quinta já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre a sua origem. Ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. É, poderemos conferir os comentários sinceros que o Drax irá fazer também. E as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Sem contar que a trilha está incrível. Do cassete mesmo. Escuta um pouquinho aí, ó. Musicão, hein? Ixi. Show, hein? Então não percam Guardiões da Galáxia Volume 2, nesta quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil. Eu vou falar um pouquinho aqui, fazer um comparativo com o filme e o Estádio 97. Faça. Porque nós somos muito parecidos, viu, Sombra? Com o pessoal aí dos Guardiões da Galáxia. Tem muita comparações aí, né? É verdade. É. O Domênico, por exemplo, é como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. Você, Sombra, me lembra o Rock. Diga. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado, velho. Obrigado pelo cara de bonzinho. É verdade, mano. Enquanto que o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra muito o RG número 2. O RG é cirúrgico, né? Ele faz aquele comentário pontual e é cirúrgico. O Motinha, velho, é a nossa Gamorra. Porque ele me lembra aqui, por exemplo, uma mina. E não é uma mulher, mas me lembra a mulher aqui da galera. É uma mulherzinha aqui do estádio 97, velho. É, moleque. Já eu me pareço com o Drax. Um cara muito forte e que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso, Sombra, somos mais que uma equipe. Nós somos uma família. Boa. Guardiões da Galáxia Volume 2. Nesta quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil. E atenção, hoje é dia 26 de abril, é o tão esperado dia, onde daqui a pouco atenderemos um ouvinte ao vivo. Sim. No 3284-7097. Hoje é 25. Hoje é 25. Mas é 25 mesmo. É, desculpa, 25. Mas é data. Tá susto, tô pavão, tem imposto pra pagar. Perdão. Hoje. Nossa, me ferrei. Hoje, dia 25 de abril, então paga aí. Vai me matar, cara. Hoje, 25 de abril, o primeiro ouvinte a entrar no ar vai ganhar o direito, entrar no ar e acertar quantas vezes ouviu passar o Fórmula 1 em qualquer dia do nosso programa aqui, vai ganhar o direito de ir pra Barcelona. Ei, que terra bonita. Vai ver o GP da Catalunha, viajando pela Latam Travel. Bacana demais, então daqui a pouco, atenção. O que deve ter de gente agora, só lá, dedo no telefone, hein? Não é não? Com certeza. O que deve ter de gente agora dando uma dedada, né? Coisa linda. Que não falta a gente dando uma dedada agora. Ô, Dodô. Ou no aparelho, ou em alguém. Fala. Mas eu acho que parece que o pessoal do Esporte Interativo tem uma dica bacana pra agora, quem quer acompanhar aí a Champions, né? Você não tem noção, velho. Eu vou dizer uma coisa: se você é apaixonado por futebol como a gente aqui, sabe que a Champions League está pegando fogo, hein? Mas como você está acompanhando o maior campeonato do planeta, hein? Você não está acompanhando, como assim? Está acompanhando pelo rádio? Notícia da internet? Quando passa na TV aberta? Não, meu amigo, não. Está fazendo errado. Se você quiser viver a Champions de verdade, você precisa ver pelo canal Emax do Esporte Interativo. É, não fica aí marcando toca, não. Ligue já no 4.411.11, tá bom? 4.411.11. E assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo lá! Ou você vai perder essa aí também. Não vai perder, né? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site, hein? E o Bale deve desfalcar o Real Madrid na continuação da Champions. Ixi, aconteceu. Contusão muscular na partida contra o Barça. O Bale é um desfalque importante aí pro outro Real. Pipoqueiro também, né? Pipoqueiro. Foi o risco. Bom, é o Romero, né? Romero não. Ô, mano, tem vários pipoqueiros aí, né, mano? Quem mais? Fica quieto aí. A mudinha do Pantanal. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Prefiro o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, seu Bento. Vamos ao São Paulo. Ah, vamos ao São Paulo, por favor. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Qual que é a próxima eliminação, hein? Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Ah, meu Bambi, Bambi não ganhou hoje, não. Aí, ó. Ah, o Bambi aí. Esse tempinho que o Tricolor vai, o intervalo agora entre os jogos vão ser maiores. Sim. E o Rogério Estuda, não entendi essa, você poderia explicar, por favor? O Rogério Estuda diminuiu um pouco o elenco, mas não tá fartando? É, às vezes falta, acho que talvez em termos de qualidade para algumas posições, né? Não, ele... Porque segundo eu vi, são 30 jogadores, 33. Mas... 33, então. E como segundo eu entendi, o calendário agora é um pouco mais espaçado. Sim. É, a intensidade de jogos agora é um pouco menor, menos concentrada. Então talvez você não tenha uma demanda tão grande de jogadores, né? Mas eu também não entendi, porque eles vivem reclamando que não tem mas elenco. Mas eu acho que é abrir espaço para algumas contratações, caras que não praticamente não jogaram. O Wellington Volante, por exemplo. De repente o Shailon para ganhar experiência. Eu acho que é a intenção é abrir espaço no elenco, porque até onde eu sei, o São Paulo ainda vai tentar se reforçar para o Campeonato Brasileiro. E comenta-se, né, que deve se reforçar. Falam muito de reforços ofensivos. Mas eu acho que o São Paulo precisaria, eu acho, né? Uma vez que o João Schmidt vai sair, acho que o São Paulo precisaria de um volante para atuar ao lado do Jusilei. Porque eu acho que o Jusilei, ele dá uma qualidade diferente no meio de campo de São Paulo. Ele ajuda a defender melhor do que os outros e, ao mesmo tempo, ele acho que ele chega com um pouco mais de qualidade à frente do que os outros. Sabe, tem um outro volante para segurar as pontas lá atrás, né? Acho que para dividir um pouco as funções defensivas com o Jusilei e deixar o Jusilei jogar um pouco mais. Isso na minha opinião. E eu acho que também deve estar procurando aí lateral. Deve estar. Ah, sim. Né? Acredito que deva estar pensando em lateral. Agora, centroavante, não vejo por quê. Atacante pelos lados, velocistas, trouxe o Morato, trouxe o Marcinho, já tem o Luiz Araújo, tem o Wellington Nem. E o Chaves que ainda faz aquela função. Embora não faça com tanta qualidade. Né? Eu acho que podia nessa aí, que nem o Wellington não jogou. Aí você troca o Wellington por um volante que vai ser mais efetivo. A mesma coisa pode acontecer com um dos zagueiros. Você pega lá um Douglas, por exemplo, que acabou não tendo uma boa participação e traz um zagueiro que vai ser competitivo. Na volância, eu também traria um jogador mais experiente. Competitivo. Embora o Militão seja uma aposta bem interessante do São Paulo. Também acho. Que joga como zagueiro e como primeiro volante. Mas ainda muito inexperiente, porque o bom da molecada começar o ano treinando no profissional é jogar justamente o campeonato estadual. Uhum. A pressão é menor, o nível técnico é inferior e o Militão não teve essa oportunidade. Então é bom que o Militão esteja integrado ao elenco profissional, mas seria legal se trouxesse um outro volante para realmente ser efetivo nesse meio campo. Você acha que falta trazer um meia também, Ale? Ou acho que com o Cueva e o Tomás a coisa... Eu não tô muito confiante no Tomás, não, viu? Eu acho que é uma posição que o São Paulo... Que não é fácil, né? Não é uma posição fácil para você contratar. Mas o São Paulo poderia pensar num outro nome. O Tomás não me convence. Acho que não deu tempo ainda dele poder convencer também, né? Pegou meio que uns jogos aí meio estranhos. Mas até a carreira dele também, né? Ele foi do social lá do São Paulo. Jogou inclusive futsal, né? Isso. Depois foi pra base do Corinthians. E aí rodou muito, né? Ele tem muitos times no seu currículo, né? Mas não é um jogador que eu acho que consiga substituir o Cueva. Até pela característica de jogo, que é bem diferente. Você acha diferente os dois? Ah, o Cueva mais de condução, de jogada de velocidade e habilidade. O Tomás já é um pouco mais lento, né? E não tem a mesma técnica do Cueva e nem a mesma habilidade. Eu acho que o São Paulo poderia pensar num outro nome. Tá bom, então. Nossa, eu queria passar um recado rápido sobre o pessoal aí do Lago da Batata. O skate tá passando aí, viu? O que que tá passando? O skate. Skate? O pessoal aí do Lago da Batata, cuidado aí. E outra coisa, hein, meu? De verdade, nossa. O orvalho não é um bagulho doido, não. Eu já avisei pra vocês, tá meu. Cuidado orvalho? Com o orvalho doce, meu. Orvalho doce? Meu Deus. Caio Ribeiro, Le Parkour. Nossa, que olha, esse aí vai pro Michael Douglas. Essa é a minha opinião, meu. Michael Douglas. Estádio 97 continuando as manchetes. Vamos falar do Santos? É diferente, né? Hoje tem um azedão aí. Obrigado. Azedão aí, esse panaca. Esse trouxa. É isso aí. E aí, idiota? Eu não senti nada não, rapaz. Por que tantas pedras com esse excelente jornalista? O Fabinho falou em pedra aí. Tá ligando pra mim de madrugada. Não posso entrar no ar que alguém fala em pedra. Brincadeira. Tá ligando, sábado me ligou, tinha 30 mensagens dele. Eu não ligo pro otário, aí. Não. Eu não perco meu tempo com otário, não. Chamou o seu vendedor. Você não vai falar assim do não, eu não falei não. De você. Vai, vocês estão perdendo tempo de manchete. Mas, ó, amanhã às 7h30, Zedão. É o Paixandu na vila. Ah, rapaz, vai dar Santos. Olha, já tá aqui, ó, escalação já. Onde é o jogo? Na vila. Aí assim. Escalação do peixe aqui, amanhã sem muitas novidades. Vai ser o Vanderlei, né, o Vitor Ferraz, o Lucas Veríssimo, David Braz. Aí tem novidade, Matheus Ribeiro. Isso aí veio do Goianiense. O melhor jogador da Série B. Eu tô sério, pô, eu manjo. Meu Deus. Chupa. O meu campo vem Renato, né? O Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O Renatinho, que é o maior volante de atividade no futebol mundial. Maior volante. Mundial não digo, mas é muito bom. Mano, não disse porque ninguém te perguntou, rapaz. Nossa. Você é um palhaço. O que, que é isso? Ué, não é? Fala um volante melhor que ele, ó. Hoje o Gabriel joga mais que o Renato. Quem que é Gabriel? Gabriel é outra posição, rapaz. Tá segundo volante. Fala bobagem. Não. O Gabriel, mas, é Gabriel segundo volante? Tá louco. Claro que é, rapaz. O Gabriel é segundo volante, claro, mas você é burro, hein? E que burro que segundo volante no não, não, o Renato é segundo volante. Tô o Renato tá jogando falou... de primeiro volante. Não. Tá nada. O Thiago Maia tá saindo mais pro jogo. Pra você ver como você manja. Você não manja nada, rapaz. Nossa, o mano deitou agora. Você manja. Você manja. Tá falando em verdade no ar aí, Domingo. Tá falando em verdade. Olha, se eu estiver falando alguma inverdade, você não, você tá perfeito. Ó, tanto tá que dando quando... uma deitada nele. Ninguém te perguntou nada também, rapaz. O negócio dele é vocês manjar, querem do... manjar vocês nada querem dentro do vestiário. Deturpar, vocês querem deturpar. O Renato maior, é o maior segundo volante que tem no futebol. Tá, entendeu? O maior segundo volante. É um manjador. Evidente. Tanto que, é verdade. Você tem que respeitar o Santos. E amanhã, Santos contra o Paysandu. Seu jogo apertado na Vila. 8-0 pro Santos. Só no primeiro tempo. Tá rindo do quê, ó? Ainda que você tem uma cara de trouxa. Boa, mano. Dodô! É isso que nós estamos vendo. Agora, Alcaço. O goleiro Bruno. De volta ao lar. Não, mas ainda não foi, né? Ah, não, o não? Advogado dele, ele disse que vai conversar com o Bruno aí hoje à noite. Ah, pra ver e se que vai apresentar o goleiro amanhã cedo. Mas é bom a polícia ficar bem, de sobreaviso aí, né? Porque... às vezes, de vez em quando, o cara finge que não conseguiu falar com o cliente viaja para um lugar mais distante, onde ele fica incomunicável. Mas olha aí, você vai ver. Isso é, mano. Você vai ver o time. Os caras conquistaram antipatia, perderam patrocinadores. E perderam o goleiro. Para ter um goleiro por dois jogos. Cara, que se lixe esse cara. Ele já brincadeira. Jogou? Brincadeira. Jogou, não. O cara fez pênalti, já jogou. Jogou, os caras chamaram ele de matador. Tava meio preso, né? É. Na hora você sentiu, você sentiu? Mas jogou, já jogou. Esse é o Estádio 97. Vamos falar do Extra, já já o primeiro ouvinte no ar. É a promoção Estádio 97 na Pole Position. E olha só, no Extra você tem várias opções de presente pra sua mãe, com o menor preço. Opa! Tudo pra fazer o almoço especial que ela merece e ofertas na loja toda. Dia das Mães é no Extra, frango a passarinho resfriado com ou sem tempero por apenas R$ 6,99 o quilo. Cerveja Budweiser, a caixa com 8 latas de 269 ml, leve 3 por apenas R$ 1,92 cada. Coca-Cola tradicional PET, 1,5 litro por apenas R$ 4,69. Bolo de chocolate com creme de avelã por apenas R$ 29,90 o quilo. Fritadeira Air Fry Mundial por apenas R$ 399,90. Ou em 12 vezes sem juros de R$ 33,33, pagando com os cartões Extra. E essa aqui em Home Theater LG 3D por apenas R$ 1.099 ou em 12 vezes sem juros de R$ 91,58, pagando com os cartões Extra. É isso aí, amigão. Você merece esta economia. Não esqueça, hein? Beba com moderação. Legal, é isso mesmo. O telefone para você participar é o 3284-7097. Aqueles que ligarem e disserem só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganham kits exclusivos do desodorante Extreme. E dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganham um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Oba! Eu acho que tá na hora da gente colocar o 20 no ar. Ih. É, a promoção Estádio 97 na Pole Position. Não é não? É isso mesmo. Vamos então. Calma, eu vou dizer pra vocês, hein? Espera só um minuto. Não libere as linhas ainda. Não libere as linhas. Vou dizer pra vocês. Vai, vai sair na primeira ligação. Será? Ah, vai. Eu acho. Será? Eu tô Quer fazer um bolão aí? Quer fazer um bolão? Ah, mas eu também acho, viu, Domingo? É igual, é igual o Virgem quando vai dar a primeira paulada e fala: não, não precisa disso não. Engravida. Então lembrando que tô achando que o primeiro ouvinte a entrar no primeiro, ar pelo 3284-7097. Certo. Tá certo. Vai ter o direito de entrar no ar e falar assim: olha, eu ouvi o Fórmula 1 da Energia passar tantas vezes no dia tal. Pode escolher o dia, né? Pode. O ouvinte pode escolher. Olha o dia. Se bater o número que você tem com o número que nós temos. Se você estiver correto, você vai viajar para Barcelona, né? Vai conhecer uma região das mais maravilhosas do planeta, que é a região da Catalunha. Vai comer bem, E vai assistir o GP da Catalunha de Fórmula 1. É, meu amigo. E olha, e na história ainda tem pra você conhecer o parque de diversões da Ferrari. Nossa, velho. É novo, hein? E eu não é sei moral, se hein? vai dar tempo, porque lá tem um parque muito legal de Port Aventura. Ah. Você teve em Port Aventura, ô Benja? Não esteve? Não. Pensei que você ia levar suas crias pra lá. Tava fechado, que era inverno. Ah, inverno fecha, verdade. Né? Ô, João da Agência Catalana, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Será que dá tempo de também dar uma passada ali em Port Aventura ou não? Vamos, claro, porque Port Aventura World é o resort e dentro do resort tem Ferrari Land. Legal. Estamos falando do maior resort da Espanha, de parque temático, como Disney. Mesmo patamar. Caramba, então, hein? A gente vai visitar Ferrari Land, que abriu passado 8 de abril, e também Port Aventura World. Muito legal. Muito bacana. Olha só que legal que você vai ter oportunidade de conhecer nessa viagem. Gente, Ferrari Land, Port Aventura, GP da Catalunha, tá bom? Então o negócio é o seguinte. Sombra, ó. Oi. Nós temos duas linhas dos ouvintes, certo? Certo. Libera as duas e a gente faz um bolão de escolher. Ou a gente pega a primeira ou a segunda. Pronto, é assim, fácil. Não, eu vou na primeira mesmo. Ou o João escolhe. Ah, o João escolhe a primeira ou a segunda. Você quer um ou dois a linha lá? Antes de soltar as linhas. Dois. Então tá bom. Então, vamos soltar as linhas. O telefone é o 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Opa, Ih, rapaz, ó! Essa trilha, essa música me lembra de duas coisas. Heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. Vocês acham, hein, pessoal? Gostei muito. Tô ansioso pela estreia nessa quinta-feira. Ah, todo mundo tá ansioso. Linha 2. Né? Linha 2. Linha 2. Travou? Tá no ar. Alô? Alô? Quem fala? Diogo. Ô, Diogo, tudo bom? Tudo bem. Diogo do quê? Diogo Gonçalves Flores. Flores. Quantos anos você tem, Diogo? 30 anos. 3.0. Mora em que bairro? Vila Junqueira. Vila? Junqueira. Junqueira? É. Junqueira. Ah, mas o Sombra falou que não é pra falar. Ah, mas se o João queira ou não queira, meu amigo. Você é o primeiro a ligar. Muito bom. Salvou a hora. O Sombra falou que não é pra falar, porque hoje tem que precisar... É verdade, tem que... E aí, velhinho? Você está participando? Você está concorrendo? Você acompanhou o nosso Fórmula 1, a promoção Estádio 97 na pole position? Acompanhei. Ih, rapaz, você acha? Eu acho que eu vou acertar, hein? Então vamos lá. Será, rapaz? Então, peraí, ó. Vai valer, ó, você viu, hein? Vale uma viagem pra Espanha, com direito a uma porção de coisas bacanas. Que dia que você vai escolher? Dia 20 do 4. 20 de abril. 20 do 4. 20 de abril não foi semana passada? Não, eu só sei que o Rudy não veio. Foi, né, Bá? Quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Quinta-feira, você tava ouvindo o programa, ouviu inteirinho? Ouvi. Legal. O vendeirinho. Espero que sim. Então vamos lá. Vamos lá, você tem a chance, você é o primeiro, tem a chance Qual de ganhar. Qual o nome dele completo? Nome dele completo tá aqui, olha. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. 30 anos de idade. A pergunta é, no dia 20 de abril, dia escolhido por você, quantas vezes você ouviu passar o Fórmula 1 da Energia 97? Três vezes. Você tem certeza disso? Tenho. Não tem segunda chance, hein? Tá bom lembrar, porque... Lembra, Sombra? A primeira resposta é que vale, hein? É que vale. Então, se errou um ou dois, um pra lá, um pra cá, não tem aquele negócio, mano, de um erro pra cá, um que nem no Ibope lá. Né, Sombra? Não tem. Margem de erro não existe. Margem de erro não existe aqui, hein? Olha, então, como resposta a você, Diogo, com o apoio da Latam Travel e também com o apoio da Agência Catalana de Turismo... Eu tenho que te dizer que felizmente você ganhou! Você vai pra Barcelona! Se eu morrer, você não vai! É, lógico que não! Você vai pra Barcelona com um acompanhante! Vai pra um lugar maravilhoso, cara! É verdade! Diogo Junqueira, você ganhou a promoção, cara. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. Ah, não, Vila Junqueira. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. Isso. E aí, ô Diogão, que legal, hein, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi pra algum lugar, pra Europa, pra algum lugar, não? Eu já fui pro Canadá uma vez. Né? Só pro Canadá? Passaporte tá beleza? Passaporte tá em dia, tudo certinho? Tudo certo. Ih, rapaz, então não tem esquema, você vai curtir pra caramba, velho. Nossa pelo senhora. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, nada, vai curtir, velho, que isso? Caramba, velho. É sensacional, velho, você não tem noção, cara. Não, parabéns, Diogo. Sensacional, parabéns. Boa, boa. Olha aí, Diogo, literalmente você está rindo à toa, né? Tô vendo que você está emocionado, tá rindo. Meu senhor. Você já ganhou prêmio alguma vez? Você já ganhou alguma coisa? Oi? Você já ganhou prêmio alguma coisa? É a primeira vez na vida? Nunca, é a primeira vez. Você nunca ganhou nada, hein? Nada, nada. Eu ainda falei pra minha noiva, se prepara que a gente vai pra Barcelona. É mesmo, cara? E ela deu risada, ah, vamos, se prepara que te vai. E me conta uma coisa, você tá tentando ligar faz tempo ou você falou, pô, vamos liberar a linha, vou ligar agora, como é que foi? Conta pra nós. Eu tô tentando ligar faz tempo já, ela liberou a linha, eu falei, vou tentar aqui. E me conta uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa, a primeira vez que você liga, você é virgem? É a primeira vez que eu ligo. Caraca, velho. E nunca ligou, hein? Boa. Olha aí, e me conta uma coisa, você ouve o Estádio 97 desde quando? Desde 2007. 10 anos. Vem tentando ligar 10 anos e nunca conseguiu. E quando consegue, nada. Ganha uma viagem dessa, hein, velho? Nossa, eita, nossa. Nós, hein? Ô, Diogo, cara, quem que você... E quem você vai levar nessa viagem? Minha noiva, Carolina Bonito. Aí sim, aí. Mano, ó. Tenho certeza que ela vai voltar grávida. Ó, deixa eu falar um negócio. Certeza, hein, velho? Você vai viajar, vai viajar. Então, velho, depois dessa, velho. Que legal, velho. Que legal. E você torce pra quem? Eu sou Verdão, pô. Ah, é o nosso ano, Bobó. É o nosso ano, cara. Meu Deus, eu vou ganhar tudo. Não, é. Tá nós. No... Agora tem no Estatuto do Estádio. Olha o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Tá aqui no Estatuto do Estádio. O que tem? O que tem? Tá aqui. É o seguinte, tá aqui, olha. O que tá escrito aí? Não tô vendo. É o artigo 51. Ah, o que tem? Torcedor de time que tem, não tem mundial, não pode ganhar. Mas ele tem. Não pode viajar. Mas ele tem. Não ele pode tem. Fazer viagem internacional. Não, ele tem, fica tranquilo. E esse ano vai ganhar outro. Uma coisa ficou claro, que o Barcelona pipocou pra gente e a Juventus tá engasgada com a derrota lá de cima. É, rapaz, vai ser a revanche, você vai ver só. O seu Bento cravou aqui, hein? É, o seu Bento cravou. Ô, Diogo, agora deixa eu falar uma coisa. É que o dinheiro tava curto, não tem problema ficar você, sua noiva, o Bá e a mulher dele no mesmo quarto, né? Jamais. Aí, Bá, olha aí. Boa, Diogão! Boa, Diogão, parabéns, cara. Olha, eu acho que era aproveitar. O João, da Agência Catalana, tá aqui. Ah, deixa eu só perguntar uma coisa pra ele, Sombra. Você curte Fórmula 1? Pô, bastante. Muito. Cara. Eu não tô esquecendo a narração que foi aí do... Como chama lá? Everaldo. Ah, Everaldo com Senna, né? Todo mundo lembra dessa narração. Puta, que legal, velho. Na passada no YouTube eu vi de novo, foi tão emocionante que eu vi de novo, velho. Vamos colocar de novo, Sombra, depois. Demais, daqui a pouco a gente coloca assim. Ô, Diogo, nós estamos aqui com o João da Agência Catalana. João, ó, conta só um pouquinho, por exemplo, vamos sair daqui numa quinta-feira à noite. Correto. Chega lá em Barcelona mais ou menos que na hora do almoço, à tarde? 14h30, sexta-feira, a gente vai para o hotel. A gente vamos ter então, vamos organizar essa mesma sexta-feira, vai ter alguma surpresa, vamos jantar tapas, vai começar a curtir já a comida catalã, estamos falando de tapas, de pão com tomate, de vinho, tinto, branco... Com uma temperatura sensacional no mês de maio. Quanto está agora lá, mais ou menos? Agora está começando já a primavera. Barcelona é mais ou menos assim. Você quer que esteja graus. Quanto? 25. 25, mas tá maio já tem dias que começa a fazer um sol intenso. Tá bom. E vai ser sensacional. Sábado vamos ir então a visitar Barcelona com um tour privativo. Vamos a ir à Sagrada Família, ao Templo Expiatório da Sagrada Família. Park Güell também vamos visitar. Sempre falando de ter la culinaria catalã como la que nos va a dar energía para seguir caminando, sobre todo Diogo, ¿no? Diogo Flores tiene que llevar a tenis para caminar mucho, va a curtir mucho las ruas mucho longas, ¿no? Que tenemos la diagonal. Y domingo vamos al campeonato, ¿no? Vamos a ir al área VIP da Cataluña, del gobierno de Cataluña, donde tenemos almuerzo lá, tem celebridades andando por lá. Vamos a tener una sorpresa lá también, vamos, usted va a perceber lá. No va a falar, ¿no? No vamos a falar. Es un campeonato sensacional con Fernando Alonso competindo. Você vai torcer muito pelo Alonso? Tá bem o Alonso, hein? Ó, carro dele, ó, chuchuzinho, ó. Eu vou torcer também por Massa, que vai estar também correndo esse dia. E eu acho que vai ser sensacional, porque estamos falando de um ano muito, muito legal do, do campeonato de Fórmula 1. E esse circuito de Fórmula 1 leva muito tempo ativo, né, na Catalunha. E recebe muita gente lá e vai ter uma, um ambiente muito, muito legal. Vai dar tempo de passar no, no Camp Nou? No Camp Nou vai dar tempo. Era uma das surpresas que a gente tinha pensado ir, para ir ao museu. O Museu do Barça e la loja do Barça, que é a mais grande loja de Nike na Europa. Que não é loja, é um shopping. É um shopping, aí você pode comprar qualquer tipo de camiseta, né? Então a gente vai ir para, para o Museu do Barça também. Legal. E na segunda vamos ir ao Parque Temático PortAventura World, onde está Ferrari Land. Ferrari Land, esse parque temático, o segundo parque temático Ferrari após Abu Dhabi. Gostou, Diogo? Olha que programaço. Vamos ir a Vinícolas também, vamos visitar Miguel Torres. Legal, hein? Legal. Vamos, vamos aprender a história da Catalunha com os vinos. E bom, graças à parceria da Latam Travel, a gente está muito, muito feliz de poder ter organizado esta, esta promoção. Então, parabéns, Diogo Flores. Muito obrigado. Não, obrigado, obrigado. Você mandou graças. Graças, de nada. É, boa. Graças, hein? Legal, hein, Diogo? Bacana demais. Sombra, que isso, Sombra, que isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Vocês são sensacional, cara. Faz 10 anos que eu escuto vocês. É, todo mundo que fala aí que vocês são impagáveis, meu, vocês não têm noção como que vocês fazem diferença pra gente, cara. Às vezes eu chego em casa e fico escutando vocês. Às vezes eu não vejo a hora de entrar no carro e já apertar 97 pra começar a ouvir vocês. Não tem noção, cara. É muito gratificante, velho. Vocês são oda mesmo, velho. Parabéns. Que vocês tenham, vivam até 150 anos aí, velho. Vocês merecem, velho. Valeu. É. Uma coisa, a sua noiva vai 150 é muita coisa, hein, Sombrar? Ah, depende. Ó, eu que tô com 35 falando, e eu tô meio ferrado, velho. Imagina eu com 150, mano. É, que você é um cara de judia, né? Judia do corpo. Aí, né, mano? Não sei, não. Que bomba, rapaz. Isso aqui é genética. Ô, Diogo, sua noiva já está sabendo que você ganhou o prêmio? Não, acho que não, Sombrinha. Ela está trabalhando daqui. Vou já tentar ligar para ela. Ah. Mas uma porrada de mensagem caindo aqui. Nenhuma delas agora. Ah, é? Muita gente está te ouvindo nesse momento? E... Putz, é demais. Está toda hora alguém falando aqui. Caramba, mentira que é você. Sou eu mesmo, gente. Ganhei, pô. Ô, Diogo, o que, que você faz da vida, Diogo? Eu sou engenheiro, engenheiro de produto. Trabalha onde? Trabalho na empresa Toyota. Ah, legal, pô, que bacana. E consegue essa liberação? Legal, tranquilo, vai viajar, consigo, na boa? Sim, consigo, consigo. Tem um banco de hora aí, dá pra gastar. Bacana, legal. E a tua noiva, será que consegue liberação também? Ah, vai conseguir, de algum jeito. Ah, você sabe que quando o cara vai e é solteiro, é um pacote especial que a gente prepara de viagem. Né? Quando vai desacompanhado, é outra história. É o pacote Ale Oliveira de turismo. Hashtag me acha. É, exato. É, o pacote Ale Oliveira. O João já fez muito uso desse pacote. Você conhece a espanhola? É. Então lá você vai ver muitas. É. É melhor nem. Então pensa bem, né? Se você, de repente sua tua noiva não puder ir, não insista. Não, não, mas acho que ela vai querer isso. Apesar que ela não acreditou, ela deu risada quando eu falei que eu ia ganhar. É. Eu falei, vou ganhar, fica se prepara, ela deu risada. Agora eu acho que é melhor ela acreditar ou eu levar outra pessoa, né? Ah, legal, parabéns, viu? Ô, Diogo, a vila, tá, você tá. Mora na Vila Junqueira, é isso? Vila Junqueira, Santo André. Eu perguntei pro Benja, no, é Santo André, olha aí, Santo André, bacana. Santo André, Santo André. O Benja já tinha me falado, eu esqueci. Então tá bom, cara, parabéns. Semana que vem a gente gostaria que você viesse aqui na rádio, pra você participar do programa ao vivo, tá bom? Claro, ou claro, essa claro. Semana ainda, né, Bá? Vou falar com ele fora do ar. O Bá vai falar com você fora do ar. Beleza, sozinho é nóis, hein? Legal demais, só temos aí a dar parabéns a você. Acho que você vai agora viver alguns dias ansiosos. Que dia é a viagem? Dia 11. Dia 11? 11 de maio. 11 de maio, olha aí. Perfeito, daqui perfeito. Três semanas. Aqui. Três semanas? É isso? Tá chegando. Duas semanas, praticamente. Parabéns, viu, amigo? Ô, oh, gente, obrigado de novo. Eu nem tô acreditando. Parabéns, meu velho. Parabéns, obrigado, velho. Mesmo, velho. Obrigado, obrigado. Mereceu, mereceu. É nóis. Vai aproveitar. A Barcelona é demais, cara. Ô, oh, beijinha. É quero demais, ver, velho. Quer dizer, quero ver sim, velho. Nossa senhora. Não vai nem querer voltar. Olha, eu vou falar um negócio pra você. É lógico, às vezes quando a gente viaja, a gente sempre tem aquela empolgação natural, né? Porque não tem dinheiro, não tem melhor investimento no mundo do que viajar. Concordo. É, mas não tem dinheiro melhor gasto que viajar. Você acha? Ou não tem coisa melhor. Pô, você conhece lugares, pessoas, culturas diferentes, você vai com a tua família, são coisas que daqui 20 anos teus filhos não vão esquecer, você não vai esquecer. É coisa que fica pra memória. Mas Barcelona em especial é muito louco, né? É um lugar que dá uma vontade de morar. Ah, com certeza. Primeiro porque a língua é fácil também. É uma cidade maravilhosa. Ela é uma cidade pequena. Só que ela não tem cara de cidade pequena, né? É isso que é louco. Você anda com uma facilidade, lugares maravilhosos. É, você que gosta de balada, tem balada. Você quer comer bem, altos restaurantes, uma praia. Come bem lá, hein? Pô, rapaz, você é um passeio por hora que dá pra fazer com lugares lindos. E digo mais, vale a pena até vocês pegar aqueles ônibus de dois andares, que é uma mão na roda. Ah, sim, sim. É uma mão na roda. Rapaz, eu vou te falar, é demais. Porra. Bacana. Parabéns, você vai curtir. Valeu, pra caramba. Pô, negócio você não vai esquecer nunca mais, viu? Vai ser inesquecível. Certeza, ah, vai. Com certeza. Vai. Aproveita. Parabéns, viu, Diogo? Olha, o Bá vai falar com você fora do ar, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Tá, parabéns. Agora valeu, gente, bom programa aí. Obrigado, meu velho. Irmão. Até mais. Obrigado. A gente se fala semana que vem. Valeu. Eu falei de Barcelona. Eu falei de Barcelona com uma empolgação, né? É demais, né? Não, mas é. Mas João, João, já te falei 100 vezes. Eu não sei que cazzo que você tá fazendo aqui, cara. Você é de lá? Não é que ele amarrou o burro dele aqui, né? Pô, mas a... Fez filho aqui, ué, a mulher bem, não quer ir embora. Tudo bem. É só pegar e levar. Hã? Arrasta, põe na mala. Direto, não fica lá. Agradecer o pessoal da Latam Travel também pela parceria dentro da promoção. Espero que vocês tenham gostado também dessa parceria. E fica a sugestão para quem for para Barcelona, né? Fazer sempre o seu pacote através da Latam Travel. A gente que agradece, Sombra. Foi um prazer fazer a parceria com vocês, com a agência Catalão. O João já é parceiro também já de longa data, convenção de vendas e tudo mais, né? Deu super certo, o crescimento de vendas do destino Espanha e Barcelona, principalmente, foi exponencial, assim, em torno de 60% de crescimento de vendas. O resultado foi muito positivo. Que bom. Então a gente agradece e fica muito honrado com a parceria, eu como fã do programa, assim como o Mauro que veio aqui. Aliás, posso fazer um pedido, Sombra? Pode. Eu queria pedir para o Aguinaldinha mandar um abraço para o Thiago Guerra, que é um parceiro. Ô, menina! Thiago Guerra? Conheço Thiago, muito bem. Thiago Guerra. E aí, Dodô? Já batalhamos várias vezes. Beijo, Thiagão. Gostoso. Tá tomando nas costas, Dodô? É. Nossa, tá louco, Ale. Até do Thiago Guerra. E olha, parabéns pelos seus olhos, viu? Você é um Marlone melhorado. Obrigado. É muito gentil. Você é um Marlone gourmet. Obrigado, ele te faria, Aguinaldinho. O quê? Obrigado, muito obrigado. Uma honra mesmo, gente. Muito obrigado e sucesso pra todos vocês. Obrigado. Valeu, irmão. E conversa aqui com o Ale, que o Ale tá querendo viajar aí com vocês. Ah, já estamos fechando. Conversa que ele tá precisando aqui. Aí com vocês aí pra viajar. Sim, já tava me assediando aqui nos corredores. Assediou já? Já sim. Mas não vai embora sem falar com ele. Mas você sabe que olho claro não é tudo, né? No caso dele, é a mesma coisa que você ter uma piscina na favela. Não adianta muito. Tá de mais recurso aí. Quem tinha esse apelido era aquele lateral direito, Leandro, da seleção, que chamava ele de piscina na favela. É isso aí. Não era? Lembra disso ou não? É um caso parecido. É verdade. Então tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês. Valeu. Esse é o Estádio 97. Valeu. E o vencedor da promoção Estádio 97 na pole position é o Diogo Gonçalves Flores. Eita, nós! Gosta de Fórmula 1, vai pra Catalunha, tá com toda a documentação em dia, vai com a noiva, que legal. Bacana demais, hein? Bom, vamos trazer mais ouvintes, 3284-7097, né? Agora você, que não conseguiu ganhar, entendemos aí que você terá outras oportunidades em breve para ganhar grandes promoções aqui no Estádio 97, na Energia 97. Só ficar ligado aqui na nossa programação, tá bom? Vamos a mais ouvintes, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Toca, Asdrubal! Ó, toda vez que eu escuto essa música eu fico ansioso, sabe por quê? Porque isso quer dizer que os Guardiões da Galáxia, volume 2, estreia nessa quinta. Isso mesmo. Moral, isso que você ouviu. O que vocês acham, hein, amigos? Eu acho que vai ser do cassete. Boa, eu também acho. Alô? Alô? Quem fala? Giovanni. Como? Giovanni? Isso. E aí, ô Giovanni, quantos anos? Ruim. 22. Dois Patinhos e o bairro? É, vamos ver se o Ben já acerta aí. Vai. Fala. Jardim Adriana. Adriana. Jardim Adriana? Adriana. Rapaz. Porque nunca ligaram? É, Adriana é rapaziada. Nunca ligaram lá? Nunca ligaram? O Jardim Adriana, nunca ligaram? O Jardim Adriana? Nunca ligaram. Agora, se é o que eu conheço, é Guarulhos. Exato. Ô, Benja, GPS Man. Ah, meu, se não mentir, viu? Quando eu vejo uma piroca... Ah, meu. É, mas manda o nome completo. É, Giovanni Félix dos Santos. Félix dos Santos. Ô, o cara te elogiou, Benja. Você nem é aí pro nem cara, aí. Velho. Você tá prestando atenção, tá jogando aí, não, ó. Não, foi desumilde, não. Hein? É porque eu tô pagando um negócio e eu tomei um susto, eu precisava, né, pagar agora que eu esqueci. E na hora não, que paga o logo eu vou, aí. O som eu vou que era dia 26 de abril. Foi, nossa, uma facada que eu vou levar. O Benjamin, então, quando paga a conta, o PIB do Brasil sobe. Atenção, sobe, pessoal. Ouro. Eu não sei quem tá recebendo, mas o Benjamin tá pagando, conta! Eba! Precisa ser filmado, velho. O Benjamin pagou! O Benjamin pagou! Eu te falo quem tá recebendo. O governo. Com certeza. É o como governo. Sempre, né? Ô, Benja, de quem é aquele recado lá embaixo no estacionamento? Que tem um bilhete, né? Pra você. Pergunta quanto eu devo lá. Não, porque tinha um bilhete. Não, não é você mim, pagou não. Tudo, na vaga do Benja. Sim, tudo, por favor, paga. Não tem nada, não, bem. Liga lá embaixo. Então não é seu, não. Só perguntei só. Não, mas você paga de 4 em 4 meses. Não, senhor, então pergunta lá. Pergunta lá se eu tô devendo. Semestral. Pergunta lá se eu tô devendo. Mas é quando ele vem, né? Ali, sacanagem. Que isso, Ali? Eu, inclusive, já tenho vaga aqui no estacionamento, uma dividida, e já paguei a minha conta, hein? Parabéns! Aí, ó. Ali, só não tem o carro, mas a vaga. Pagador, é isso. Ali, esse carro você pode deixar na Paulista, ninguém nem vai pegar, velho. Deixa ali na Santos, ali, para a vaguinha. Ah, aberto, pega? Deixa aberto mesmo. Porque, cadê a humildade? Bora, coitado, é o carro do cara. Põe uns 10 no chão aí. Tá bom. Agora eu vou te dar uma porrada na Ali agora. É? Você foi desumilde agora. Não, senhor. Foi desumilde. Ele é tipo o Mr. Bean, tá ligado? O cara famoso, rico, tem um carrinho, já viu o carro do Mr. Bean no filme? Mas tem dinheiro, né? Você vê que o carro do Mr. Bean no filme. Tem dinheiro. O Ali? É. Tá louco. Não tem um carro melhor porque não quer isso, você quer dizer? O Ale paga mercado com decreto, mano. Ele chega no caixa e fala, eu tô mais sem dinheiro que não sei o que. Aí o cara, pode passar. Opa, vai. Não, mas você sabe que eu já fui tomar aquela vacina da gripe, né? É. Da empresa, daí eu falei, como é que faz? Ele falou assim, não tem que pagar nada. Daí eu tomei a vacina, né? Ah. E já me preparei pra tirar a foto com a mulher. Com a... Aí, então eu não tô mentindo, hein? Você não mentiu, não precisa, mesmo. Não, tá bom. Ô, velhinho, o time. Salve, Dodô. Salve, menino, Dodô. Hino. Verdão. Sim! Cala a boca aí, ó. Cala a boca, seu trouxa. Palhaço. Cara, ó, que pra falar a verdade, crise no Palmeiras, né? Que pra falar a verdade, o Palmeiras tá pra perder o estádio também. Tá. Tem um fonte forte. Aí você fala que não tem. Ó, e o Alexandre Mito aí não... Aí vocês vêm aqui e falam que não tem. O Alexandre Mito não gosta do Gagliotti. Essa é a minha fonte lá dentro. Que pra falar a verdade, se eu sou Palmeiras, concordo com o Veloso. Não levo o Felipe Melo pro Uruguai. Porque vai dar confusão. Deixa ele aqui, deixa o Praz, deixa o Mina. Você falou isso? Vai dar. O Veloso falou, eu concordo. Essa que é a verdade. É ou não é, Veloso? É isso aí, concordo com você. Veloso não fala nada também, viu? Tá aqui na vida, ó, tava assistindo, o Veloso disse isso. Veloso, que era melhor o Felipe Melo não ir para não dar confusão. Meu Deus do céu. Vocês acham velho, isso? Não? Não, eu não acho nada, mas o ouvinte tem que saber aí. Você acha que o Felipe Melo não tem que ir porque vai dar confusão, é isso? Vai dar nada, ele é a alma do time, né? Ah, vai dar porcaria nenhuma de confusão. Melhor jogador do Palmeiras, não é? Você como torcedor. Melhores, sim. Temos alguns o Dudu é melhor. O Dudu é melhor, mas... Mas hoje o Dudu, ele tá melhor que o Dudu hoje. Hoje, nos últimos 3, 4 jogos. Eu só acho que o Dudu tá ficando pilhado demais. Tá voltando a ser aquele Dudu antes do Cuca. Ah, isso é sintoma de ambiente estranho. Antes do Cuca. Você acha que deve castrar o Dudu? E quando castra, é igual dá uma aí dá uma aliviada, mas, mano, fica manso, né, velho? Se castra o macho, ele para de fazer xixi pelas paredes? Não. Possivelmente, então... Acho que não. Ele faz xixi pelas paredes. Ele faz xixi pelas paredes. É pra demarcar o território. Sim. Mas a partir do momento que ele for um frouxo, que ele não tiver bago, ele não tem por que marcar território, porque isso daí mostra a posse do cachorro, mostra que ele é o dono do pedaço. Acho que ele não aí ele começa mais, a agachar. Então, aí possivelmente ele deve dar aquela esguichadinha assim sem levantar a perna, sabe? Que o Bá, quando entrou na área, ele agachava. O Bá. É o Bá agachava. O Rudy faz xixi na parede e na micareta. E até aí. Olha aí, hein? Olha, não, mas tem gente que faz em fralda em micareta, sabia, né? O cara vai de fralda. Fralda? As minas, tô falando sério. Sério? O quê? Nessa bagulho do Salvador? Até chegar no banheiro, tô falando sério. Isso é comum. É muito sério. Fraldão? Por exemplo, show que a galera chega lá na frente, lá fica, tem que chegar 20 dias pra ficar na frente. O nego vai de fralda, mano. Pra não ir no banheiro e perder o show. Lembra o Pocovo, que juro trabalhava aqui? Pocovo uma vez catou uma mina na balada que falou, nossa, sim, mó bundão. Ela falou, é fralda. Sério, mano? Verdade. Não, era fofo, né? Verdade, mano. Não, mas isso é verdade. Eu não tô inventando. Amigão, só imita, meu. Que saco. Você viu a cara de hoje que o Benjamin fez? Balançou a cabeça lá. Eu te trouxe pra cá pra imitar, né? Meu... Eu já não venho. Quando eu venho, você fica falando bobagem, amigo. Viu? É isso mesmo. O Rê, é cada vez melhor a imitação. Eu te falei, Rê. Tá perfeito, viu? Né? Não vale um real, amigo. É isso aí, beijinho? Pior que é, né? Tá vendo, ô Benjamin? Imitação é bem feita, cara. É boa, é real, é real, é real. É totalmente real, né? Muito boa. É real. Oh. E a imitação mais... Peraí, Domênio. Não, imitação... eu vou elogiar o Benjamin, você sempre corta. Não, a imitação mais pedida no meu stand-up. É do Benjamin? É. Ah, é? Não, mas o problema não é imitação. Eu acho que você me imita igualzinho. O problema é que eu não aceito a brincadeira em volta, né? É isso que é o negócio. Além de você não aceitar a brincadeira de volta... Ofendido. O que eu fico puto, às vezes, é o texto que você me faz. Mas a imitação é boa. Imitação, tudo muito bom. Pode falar, um dia eu tava no carro, eu falei, caramba, mas não tô lá, como é que eu tô falando? Era ele. Ô, Benja, você podia me mandar pros eventos? Você não vai? Você me dá, mano, 10%, aí vai me sobrar uns 20 conto, mano. Aí eu vou no seu lugar, você pode ser o ônibus. Pera aí, Domênico, estamos negociando aqui. Isso não, você pode me imitar, mas aí já é demais. Mas o Rudy me derrubou outro dia, falei, né? Não. Eu tava lá no programa lá na ESPN, daí tava um assunto quente lá. Aí o primeiro intervalo tocou o telefone. Aí eu falei, pô, não vou atender, né? Tô no intervalo aqui do programa, não vou atender. Número desconhecido ainda, falei, não vou atender. Aí deu um intervalo na sequência, tocou de novo. Falei, pô, será que aconteceu alguma coisa, né, mano? Aí, né, insistência, né? No intervalo daí eu atendi assim, mas já tirando a pessoa, né? É. Falei, bom, aí o cara falou o nome dele, eu não prestei atenção, né? Estava preocupado em dispensar logo, né? Uhum. Falei, irmão, tô aqui no meio do programa, velho, depois eu te ligo então, valeu? Ele falou, não, só quero falar uma coisa, e continuou falando. Uhum. Aí eu falei, conheço essa voz, né, mano? Uhum. Falei, conheço essa voz, falei, olha, o filho da mãe do Rudy imitando o Tite. Falei, beleza, velho, então tá bom. Depois a gente fala, valeu. Estrelou com o Tite, velho. Era o Tite, era o Tite. Aí eu fui lá na redação. Ele falou o quê? É o Adenor. Aí você falou, quem é Adenor? Eu fui lá na redação e bati o número, né? Pensou que era o Rudy. Aí, a imitação tá boa, hein? Pô, desculpa, professor. Você me ferrou, seu animal. Desculpa. Ai, ai. A informação é a seguinte aqui, Sombra, que o... Não necessariamente é o castrado macho, ele vai parar de fazer xixi na parede. Sim. Normalmente, quando o macho faz xixi, é com a intenção de marcar território, mas pode ajudar no processo. Então, é o que eu falei. Pois ele vai parar de produzir o hormônio de testosterona. Tetoterona. Que aí o cachorro não tem mais vontade de transar. Denis Pagani, que já participou do Como Estranho e participou aqui no meu programa, no falando de pets aqui. Aí o cachorro não vai mais ser porque marcar território, porque vão olhar pra ele com dó, falar, você não tem bola. Mas mesmo. Aí não precisa castrar, né? Só pra ele não ter mais vontade de transar, não precisa castrar, né? O Sombra é só casar mesmo, né? Casou, parou, né? Ô, velhinho, fala, e amanhã, fala. Hein, cara? Amanhã tem o Peñarol. O que você tá achando aí desse jogo aí? Porque amanhã pode ser aquele jogo que vai pro céu ou pode ir pro inferno, né? Amanhã vai ser complicado, vai ser jogo duro. E acho que 1-0 pra gente, um empate também não fica mal, não. Empate é vitória amanhã, viu? Vitória não. Sim. Qual a situação de pontos do grupo? Situação é assim, Sombra. O Palmeiras, se o Palmeiras ganhar amanhã, o Palmeiras classificou. Não. Sim, classificou. Por que não? Classificou. Não, tem que o Wilstermann tem que perder. O Palmeiras classificou. É, a bolsa quem se formar, quem tem que perder? O Jorge do Wilstermann. Não, matematicamente. Não, gente, classifica dois. Não. Palmeiras vai a 10 pontos. Olha aqui, ó. Palmeiras é hoje, né? O Tucumã e o Wilstermann é hoje. O Palmeiras vai a 10 pontos, Sombra. E o Jorge lá tem 6 pontos. O Jorge joga seis fora seis contra pontos. O Tucumã. Hoje. Aí que tá. Hoje. O Tucumã tem 1 ponto. É. O Peñarol tem 3. O Peñarol ficaria com 3. O Palmeiras vai pra 10. E o Jorge, se ganhar do Tucumã, vai pra 9. Então, mas ainda sobram 2 jogos. Então, mano, faz a conta. Não, mas o Tucumã vai pra cima, né, Rollins? Ele ganha, ele ganha 3 pontos. Tudo bem, aí o Tucumã vai a 4 pontos. Tá bom, vocês vão fazer conta. Então tá bom, vai lá, 4 pontos. Eles podem chegar a 10 pontos. Chegar a 10. Vê o saldo. Agora a questão não é saldo, você falou que o Palmeiras já tá classificado. Mas o último jogo é com o Tucumã. O saldo do Palmeiras é 2, vai ganhar a outra também. Mas matematicamente ainda não tá classificado. Ah, peraí, o saldo do Palmeiras é 2, não é muito, não. Mas então vou mudar. Matematicamente não, mas eu cravo que o Palmeiras classifica esse amanhã. Mas aí o Tucumã vai jogar com o Wilstermann. Não tem dúvida que vai classificar. Cede desculpa, né? Mas aí é outra coisa. Matematicamente ainda existe a chance de ficar fora, sim. Mas psicologicamente é muito difícil, porque se o Palmeiras conseguir vencer fora, se o Palmeiras já encaminha a classificação. Mas ainda matematicamente... Hoje é o jogo, né, do Jorge lá, né? É. Onde é? Lá na Argentina? Pirulito. Se esse jogo der empate ou Jorge Wilstermann vencer, mano, e o Palmeiras ganhando amanhã, acabou. Agora, isso não é o lado bom da coisa. Agora vamos ver o outro lado. O meu, é o lado legal, né, senhor? Então, é o lado é o que eu falei, que é do interesse da maior parte da população. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Se o Penharol ganha, o Penharol vai pra 6. O Penharol vai pra 6, aí que saber outro jogo. É. Aí se o Tucumã ganha, vai pra 4 e o Palmeiras permanece na liderança. Agora, bola, tudo. Agora, se o Wilstermann ganha, o Wilstermann vai a 9. 9, 7. Fica líder, né? Fica 9, 7, 6. E o Wilstermann vai fazer 2 em casa. Não, o jogo próximo é o Wilstermann e o Palmeiras. Pra esse grupo ficar bom, ó, o Tucumã precisa vencer e o Penharol também. Lá. Lá. Então o Palmeiras não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Não, não pode perder. Pelo menos empatar. Porque o próximo Penharol pega o Tucumã. Se o Palmeiras perder esse jogo, você acha que o Eduardo Batista roda? Não, acho que não. Bom. Olha, se for goleado, talvez, isso, né? Não, Batista, uma derrota. Eu acho que o Batista só teria chance de rodar se o Palmeiras não se classificasse. Só lembrando... Eu acho que a batata não, aí é certeza, né? Só lembrando, recordar é viver. Aí, tchau. Ano passado, o Alexandre Matos mandou o Marcelo Oliveira na terceira rodada da Libertadores. Não, mas o Palmeiras tava com 4 pontos. Né? Tinha perdido em casa. Sim, e o Palmeiras precisava ganhar as 3 últimas. Mas tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. Foi eliminado do mesmo jeito. Giovanni, seja sincero. Como não, o Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil? Um ano antes, né? Sim, e foi em abril mandou ele embora. Na terceira rodada da Libertadores. Todo mundo estranhou até, né? E aí veio o Cuca e não conseguiu. Aí o Palmeiras foi eliminado, né? Giovanni, e ele foi campeão. O Eduardo nem isso foi, né? Ah. Sinceramente, qual pra você o resultado mais provável amanhã? Um empate. Não, seja sincero. Não, sinceridade. Não, o bom seria 1-0, mas então, pra mim eu acho que vai ser empate. Ô Sombra, o Palmeiras tem condição de ir lá e ganhar do Penharol. O Penharol é um time fraco. Horrível. Um time horrível. Só bate ele catimba. Só bate catimba bate, e tem uma única jogada que é a bola alçada na área. Se o Palmeiras não entrar na pilha de novo... O Palmeiras ganha, Benjamin. Se o Palmeiras entrar, que nem o Jean falou na entrevista ontem. Ó, o estilo dos caras é esse. É só a gente não entrar na catimba, na provocação. Se não entrar e jogar bola. Mas vai ser mais catimbado que o jogo aqui. O Palmeiras tem 4 milhões de vezes mais time que o Penharol. Mas o problema. Concordo com o Benjamin. Pô, aí, não dá nem pra comparar. Eles cruzam duas bolas na área, duas gols de cabeça. Então, tudo bem, mas aí então, é a única jogada dos caras. O Palmeiras também tem que também treinar um pouco mais. Por isso que amanhã eu ia de Vitor Hugo no lugar do Dracenta, só por isso, viu? Aí vem aquele fantasma de Ponte Preta, hein? Aí, sobre eu tava pensando nisso agora. Nossa, viu? Essa Gorenta não inventou nada. O Gorenta. Peraí, dá uma segurada aí, Domingo. Fez dois, é dois Gorenta aí. É. Deixa eles. Giovanni. Oi. Pra você, quem é mais importante hoje no elenco? É o Felipe Melo ou o Dudu? É uma junção dos dois, hein? Não, mas você tem que escolher um. Acho que o Felipe Melo. Felipe pela Melo, liderança. Né? É, lembrando que Dudu amanhã, não joga amanhã, hein? Amanhã vai ter que ser o Felipe Melo, né? Dudu foi expulso, não joga, né? Dudu não joga. E tem mais um cara que o Palmeiras tem que ficar ligeiro. É. Ainda não sabe, viu, Sombra? Tem ali as opções ali do Roger Guedes, do William, do Michel Bastos e talvez o Keno. É, mas o Palmeiras, ele tem um jogador aí importante que tá pendurado também. Roger Guedes é aquele que o Domênico disse que o pessoal anda meio, assim, estranho com isso. Sim. Não, não falei nada disso. Desculpa, você faz parte, que era você que você faz parte dessa imprensinha marrom, é isso? Mas o Mina tá pendurado, viu, Domênico? O Mina. O Mina tá pendurado, ainda então não pode tomar cartão amarelo. Cartões. Senão ele não joga o jogo lá contra o... Na altitude lá, hein? O Jorge. O Wilstermann. O Jorge. Agora uma pergunta, hein? É o zagueiro do Jorge Wilstermann? É o Pirulito. O ele que inventou que rasgaram a camisa dele no primeiro jogo, você lembra? Lembro. Ele foi no jogo. Fair play. É, fair play. Agora, se Benjamin, dane. O que é mais fácil? Interrogação. Benjamin, Mano, Domênico, Alê... Sombra, o Palmeiras ganhar do Penharol fora. Hoje eu vou comer uma esfirra lá no Pimpolini. Você ligou pro Dom Carlos, seu fã? Dom Carlos. Vou comer lá um Pimpolini. Cirrone é bom. Já marquei. Obrigado. Muito bom. Obrigado pelo convite. Hoje é o Benjamin, você pode ir amanhã. Né? Hoje está lotado. Ah, tá. Alameda Santos sem número, nem vaca já está lotado. Está lotado, é? É. Viu? O que é mais difícil, Benjamin? O Palmeiras ganhar do Penharol fora ou do Jorge Wilstermann, interrogação. Do Penharol. Que objetivo, hein? Não, vou te explicar o porquê. O Jorge Wilstermann é altitude, não, tá melhor classificado. Não, mas vou te explicar o porquê. Na minha opinião, o Palmeiras tem mais time que os dois. É como diz o Mano, porém amanhã... Criou-se um clima hostil. Eu acho que será aqueles jogos de Libertadores das antigas. Pancada pra tudo quanto é lado. Porque criou um clima, aqui teve aquilo tudo, é o Penharol, entendeu? Então eu acho, porque eu acho que contra o Jorge Wilson, apesar da altitude, vai ser só um jogo de futebol. Depende do juizão também amanhã, paraguaio, né? É. Botaram o paraguaio pra estar amanhã, né? O juizão foi um juizão. Então, conta o paraguaio que interpreta o jogo. Conta o Jorge Wilstermann. Conta o Jorge Wilstermann. Eu acho que vai ser um jogo de futebol. É altitude, mas complicado. Mas você falou do Paraguai, acho que não é. Pode ser que seja. Mas o que tem o paraguaio? Não, árbitro paraguaio. É quem nasceu no Paraguai. Mas é ruim? Ou não? Ah, árbitro, pra mim, na América do Sul, todos são ruins. Você viu alguma coisa paraguaia ser boa, Domenico? Desde o árbitro, né, ali? Cavalo, cavalo paraguaio. O cavalo, o cigarro, é tudo ruim, velho. Ô, Giovanni. Uísque. Obrigado pela sua participação. Eu só queria fazer uma observação aqui. Faça a observação. O Romero é paraguaio e é muito bom. É a única coisa que se salva. Olha aí, olha aí. Ó, deitou no mano, hein? Agora. É, lá, tá. Não, mas o fato de eu falar que o Romero tem a sua importância ali dentro do contexto do Corinthians... Agora seja reserva da seleção, né? É, mas o irmão dele é titular, que é da família também, é gêmeo. Mas o negócio é o seguinte, o Romero tem a sua importância ali dentro do contexto do Corinthians, mas também não dá pra falar que o Romero aqui é um suprassumo do futebol, longe disso. Tá gravando? Não acredito, peraí. O que você falou? Não, eu exalto porque tá no Corinthians. Parou. Eu exalto porque tá no Corinthians. Primeiro a Leia elogiou, agora o mano criticou. Que porra é essa da você? Peraí, vocês inverteram tudo? Meu... Mas o que tá acontecendo, velho? O Alê elogiou o Romero e o Mano falou, não, esse Romero não é tudo isso. Nós estamos Rodrigo Caio hoje. Fair play fazendo total. Fazendo o oposto, né? É. Fair play total. Diga, Giovanni, você queria fazer uma observação? Falar que o Alê é um mito. Ô, irmão. Benjinha também. Obrigado. Mas o cara que eu sou fã é o Rudy. Aí, ô, moleque, obrigado. Deixei de escutar você pra assistir ele nos Impedidos ontem. É que é difícil encontrar isso, ele aqui, né? Não, mandar embora aqui, nada, mano. Nada, os caras são parceiros. Ah, o seu entrou no Ninho. Tava estando em outro lugar ontem. Ih, rapaz. Não faz isso, não. Até porque os caras são fã nossos, falaram lá o tempo inteiro. E você é amigo dos caras também, o Benjamin também. O Ale também. Deixa eu ver. Essa está comprada. Não, papo sério aqui. Obrigado, viu, mano? Tamo junto. E você aparece mais, Rudy, se quiser aí, de repente. É. Nossa, dentro. Você, essas duas semanas, tá com moral. Então eu não vou devolver. Eu vou ficar quieto. Muito obrigado. E aí, Rudy, convence o cara a chamar o Bolívia pra ir no treino aí. Ele vai vir, a gente tá pra agendar. Deixa vamos chamar, aí, o Rudy vai agitar. Sim, ele, o Fredão, aniversário do Fred hoje, parabéns pro Fred. A gente tem a festa do Fred hoje. É, e hoje, Sombra, eu não saio durante a semana, mas hoje eu tenho que abrir a sessão. Você quase não sai, né? Não, durante a semana não. Durante não? Semana, não, imagino. Mas hoje, você vai, Benja? Iu! Não, só não sai antes Fred da meia-noite, tipo, né? Vamos trazer o Fred aqui, esse moleque é bom pra Fred, é Fred. Bolívia também, o Chikungunya, esses moleques são bons pra eu posso Paulinho, falar, são fã. Paulinho também. Paulinho é meu irmão, né? Paulinho Gogó. Ô, Giovanni, um abraço. Paulinho Gogó já veio aqui. Abraço, muito bom também. Tudo de bom. Cê é louco. Flamenguista. Valeu. Tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Quer participar de uma programação muito bacana? Então, se liga. Ô, Léo, em junho uma rádio vai fazer um resort com futebol. A história é boa. Com videogame, com uma de comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Barzaninho, vai Ricardinho, vai Domenico Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ah, com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você viver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel 28964665 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, seu Estádio. Ah, é, você vai conferir lá de perto, no Resort do Estádio 97, a língua do Aguinaldinho. É isso mesmo. Vem aí, mais um resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho de 2017, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Um fim de semana com toda a turma do estádio, como você ouviu aí na chamada. E tantas atrações, hein? Vai ter o torneio de futebol society, os uniformes vão ficar bonitos, hein, Bá? Bonito. Vão ficar bonitos, hein? O nome dos times, inclusive, são bem curiosos, né? até os jogos de cassino da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil, a turma do estádio fazendo o programa ao vivo no dia 9 à noite, aí a sim. Resenha da madrugada, o bailinho do Dodô, o stand-up do Rude. A gente vai ter o pessoal do futebol de rua com a equipe do A Rua Agradece. Futebol de rua! Uma modalidade aí bacana que o pessoal da Rua Agradece tá lançando. É bem legal, viu? Legal. Ah, ó aqui. Chegou o nome dos times aqui, ó. É o Subóbito, o Tapa na Camurça, o Sem Coluna, o Quando Convém, o Podrão, o Pé Murcho, o Katsu Porra, o Hérnia de Disco, o GPS Man, os Culete da Véia, o Canela Seca, o Arranque de Balsa. Esses são os times convocados pro torneio de Society do Resort do Estádio 97. Eu só queria falar que eu vou fazer o decreto personalizado para quem pedir. Isso se não aparecer evento na mesma semana e eu não puder ir. Olá, eu sou o Alê. O Alê vai estar lá fazendo o decreto também. Se Deus quiser, né? E olha, hoje a gente tem uma promoção muito legal. Você quer fazer a sua reserva? Ligue agora lá na Lotus Travel. O telefone é o 28964665. Esse é o telefone, mas liga agora, tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 28964665. Se liga agora, faça sua reserva. Você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. E o primeiro que fechar hoje a reserva do resort vai ser estranho no ninho. Aê. É, pagar o direito de ser estranho no ninho aqui. Boa moral. E olha, eu vou falar um negócio, viu? Aí os caras, ô mano, os caras vão no show lá depois e falam, ô, me põe de estranho no ninho lá. Eu falo, mano, isso aí é o seguinte, você fala com o Bal ou você aguarda as promoções? Fala com o Bal, não. Não, eu falo, fala com o Bal, porque você é o cara que organiza. É difícil, os caras acham que a gente pode botar, não, é só não é assim, não assim. É ou não é, Beijão? Não, você tá sendo mentiroso. Por quê? Porque eu já sei de cara que foi lá, vários, no teu show, e quando foi tirar foto contigo, e eu sei, você falou, não pode ir que eu arrumo. Mentira, nunca falei isso, nunca você falaria. Tá, você tá. Eu não falo isso. Muito pelo contrário. O que eu falo é que eu vou mandar abraço pra todo mundo e esqueço. Isso tá faço. Vendo? Viu como ele vai ser dentro? Não, só. Isso aí eu faço. Olha, aí numa delação premiada, Sombra, você não precisa dar. Aguenta até a mãe. Nada, não precisa nem muita coisa. Aí, falando nisso aí, rapaz, aí, todo mundo se ferrando aí. Acabou a promoção aí, Sombra. Eu queria mandar uns abraços. A promoção acabou. É a promoção Estádio 97 na Pole Position acabou. Mas o resort ainda não começou. Então eu queria agradecer o apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também apoio aí do Edu Botões, apoio da Cassineira, da Slot Car Brasil e da Madrugão, né, mano? Aí sim, hein, Sombra. Ó, pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$149. Legal, bacana. Esse é o Estádio 97, trazendo agora mensagens através do nosso WhatsApp. É. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera. Estádio 97. Sou o Rude, Franco da Rocha. Quem? Não acredito que o São Paulo tenha perdido por problema de erro de arbitragem. Problema. Apesar da arbitragem no Brasil ser muito ruim. E a arbitragem dos dois jogos foi péssima, péssima. Erraram com os dois lados. Porém, o São Paulo perdeu na bola. Perdeu na bola, tá? E responsabilidade sim do Rogério Ceni, independente dele ser um ídolo nosso, do clube, como jogador. Hoje ele deve ser avaliado como treinador, tá? Então eu acredito que o problema foi não jogar futebol. Não fomos roubados, não teve nada disso. Isso aí é desculpa. Perdemos na bola. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deu uma deitada no Mota agora, hein? Você viu o Mota? Invoca esse nome não, tá ok? Dá um clima bom, abençoado, aí, paz. Motinha, gente boa. Não, integrante aqui do programa. Não, eu acho que assim, eu mandei ele brincar de baleia azul, talvez ele foi, tô na esperança. Baleia azul. Que fase certeza. Ele tá, que fase ele tá da baleia eu azul. Eu falei, tenta chegar até o final, vou te ajudando aí. Ô Sombra, antes de você responder, um abraço aí ao segundo tenente Siqueira, comando da fronteira do Acre, 4º Batalhão de Infantaria da Selva. Major Olavo aí, primeiro companheiro de cavalaria também, da Bahia. E o Capitão Eduardo, 14º Regimento da Cavalaria Mecanizada, são ouvintes nossos aí, militares. Aproveita também, manda um abraço pro comandante Catan da Latam, corintiano, mas teu fã. Alô, comandante Catan da Latam, corintiano, meu fã, um abraço pra você. Vou aproveitar também, Felipe Barros e André Barros aí do grupo Maguila. Palmeiras, campeão, Felipe, André Barros, um abraço. Ó, o Tenente Siqueira, seu fã, viu, Sombra, São Paulino, olá, trabalha no Acre. E manda um abraço pra mim mesmo também que trabalha no Acre, tenteador, o Igor Sonda, corintiano. Alô, Igor Sonda, um abraço a você, corintiano. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, galera, Estádio 97, aqui é o Adriano, Jardim Princesa. Quero dizer pro Mano, beija, corintiano, é nóis. Nóis. E, ó, é o seguinte, existem certas coisas na vida que não tem como mudar. A primeira é que o São Paulo sempre perde pro Corinthians em mata-mata. Isso daí já era certo. E a segunda é que quando joga o Corinthians no mesmo final de semana de Barcelona e Real Madrid, o ultimão ofusca esse clássico de Barcelona e Real Madrid. Toda a imprensa mundial só fala no jogo do Corinthians, na classificação do Corinthians. Isso aí é time grande. Abraço, valeu. Cadê o momento, Fofarrão? Mas é verdade. Pensei. Mas peraí, peraí. Tem momento, Fofarrão? Não tem. O ouvinte não deixa de ter razão. Ih, razão. Deram muito mais ênfase aí na paulistia que o Fagner deu no Cueva do que a cotovelada que o Marcel deu no Messi. Ou não? Meu Deus. Ele acredita. Tô mentindo, Ale? Olha. A gente vê esses brincando de baleia azul, né? Olha, quanto ouvinte podia estar brincando de baleia azul, tá vendo? Só tinha que ouvinte que podia estar brincando de baleia azul. Vamos lá, mais mensagens. Ouvinte em vocês, hein? Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Carlos Rocha, São Paulino, de Bugaçu. O Mano e Sombra, tira uma dúvida aí nessa questão do desvio de cabeça aí da bola do Prato. Se a bola tivesse ido direto pro Renan, o Renan tivesse espalmado e o Jô tinha feito o gol, ia valer o gol? Porque é um jogador também que bateu na bola e desviou. Vale ou não vale? Não, mas o goleiro não tira a posição de impedimento. Tem nada a ver, velho. Mas eu concordo com você, no seguinte sentido, não concordo com você não. Nesse caso do goleiro, óbvio que não tiraria impedimento. Foi infeliz, né? É outra história, mas esse negócio aí do impedimento, já é interpretação. Eu sei que tem 99% aí dos árbitros aí falando uma coisa, mas eu acho que é coisa da margem da interpretação aí. Mas você vai ver que logo o nego vai se contradizer em algum lance de jogo, em breve. Você vai ver. Vai. Você pode ter certeza, pode ter certeza. Eles são craques nisso. É verdade. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. São essas as premissas que conduzem todos os trabalhos realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação dos impostos municipais. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, que torna a cidade mais linda. É a Câmara Municipal de São Paulo trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Câmara Municipal de São Paulo. Estádio 97. Em forma. Falta em forma. Falta em forma? Dá um vazio quando vem só Estádio 97. Estádio 97 em forma. Ah, você gostou agora? Tira outra, ela tem que sumir. É verdade. Fica uma lacuna. É verdade. Em relação a São Paulo, Benja, você conhece o Vinícius Pinotti, né, que atua no marketing do São Paulo. Vocês são super amigos. Gosto muito dele. Exato. Mas diz que a questão de nomeá-lo como diretor tem que passar por aprovação do Conselho de Administração. Porque, segundo o Estatuto, para ser diretor executivo, não só você tem que exercer cargo em tempo integral para o clube, mas também requer um notório currículo na matéria. Quando o Leco ganhou, eu dei só a informação que o nome que queriam era o Vinícius Pinotti para o futebol. Agora, aí eu já não sei te falar em relação a isso aí. Agora, essas coisas são meio interpretativas, né? Precisa ver lá no estatuto. O que significa? O cara precisa ter trabalhado com futebol? Porque aí o cara pode alegar. Falar, olha, eu tô no São Paulo já não sei quantos anos aí no marketing. Eu não sei como é que funciona aí. Precisa ver o estatuto. A minha interpretação... O quê? A minha interpretação é que, por exemplo, se é um Alexandre Matos, por exemplo... Ah, não, um cara que tem vários anos de experiência como... O gerente de futebol. O Marco Aurélio Cunha, por exemplo. Então, vai falar assim, olha, um Raí. Não, é que eu não sei como... Se bem que o Raí também não atuou como diretor de futebol, então, né? Mas aí foi jogador, você vai falar que ele não tem experiência. Não, aí que tá, você vê, eu não sei como é que é o... O Raí também não poderia. Sabe, se é uma coisa meio vaga, não sei. Agora, é o nome. Esse é o nome. Tá certo. É isso aí. Ô, mano, e a respeito da questão do Fagner? Sim. Pode ser que haja antes da segunda final? É, o Ale falou. Pode ser que haja, né? Não, o Ale comentou que poderia haver esse absurdo aí do julgamento do Fagner. Absurdo? Que absurdo? Absurdo é você defendendo o errado, seu animal. Errado não. Ele revidou uma agressão. E se o Cueva tomou aquela paulistinha é porque mereceu também. Ninguém toma uma paulistinha de graça, velho. Claro, você deu uma paulistinha num amigo seu de graça? Mas o Fagner, ele tem antecedentes. Não, nem importa. Jogador maldoso. Ele já foi preso? Então maldoso. Porra nenhuma de antecedente. É, vocês precisam parar também com essa viadagem de qualquer coisa no futebol. Ai, chama minha mãe porque tem que ser julgado. Para, gente. Aconteceu no campo, fica no campo. E não foi algo assim, por exemplo, o que o Vitor Hugo fez no Pablo... O que o Vitor Hugo fez no Pablo... Quando ele fez no Corinthians, ele pede pro cara... Não, mas pera lá. Eu vou citar uma situação aqui que você há de convir comigo. Se você tiver a mínima decência, quer dizer... Eu? É. Mas você que tem que pedir pra Vitor ser... Hugo, pra... O Vitor Hugo, ele deu uma cotovelada no Pablo, que poderia ter machucado, inclusive, de forma grave. Aí o senhor pediu pra ele ser afastado, que não, tinha que... Não, eu falei que ele deveria ser julgado. E, de fato, merecia mesmo. Mas ninguém dá uma cotovelada assim no outro de graça, mano. Tanto é que ele pediu desculpa depois. Ninguém dá de graça. Tanto é que ele pediu desculpa depois. E o Fagner pediu desculpa? O Fagner pediu desculpa? E nem precisa, porque o Cueva é muito entojadinho. O Cueva é muito dono da razão. É aquela história da pimenta, né? Inclusive, ele é um imigrante. Quanto convém? Inclusive, o Cueva é um imigrante, tá trabalhando aqui no Brasil, não sei nem se em condição legal precisa apelar. O Cueva no Brasil é mais legal que você que nasceu aqui, seu animal. É, eu acho que isso aí precisa ser apurado. Agora, tá certo? Se ele tem um visto de trabalho, o que você está achando do projeto Rui Rei 2017? O Rei eu tenho um problema aqui. Já tô vendo aí que eles querem comprar não sei quem. O Cleison lá pra quem da Projeto Rui Rei. Há 3 semanas atrás. Já tinha saído que o Corinthians estava negociando com ele. Eu não vi nada. Beija, vamos avisar esse palhaço aí. Juiz! O Luca e o Felipe. Segue o jogo. Felipe tá jogando em Portugal. O Luca e o Iago, o zagueiro, dois jogadores importantes no esquema da Ponte Preta hoje, pertencem ao Corinthians. Que já era aquela amaciada? Assim. Pertence não, pelo contrário. O Corinthians emprestou eles aí antes de começar o Campeonato Paulista. E lá eles estão e vão permanecer até o término do ano. É, e não tá nada certo que o Corinthians também vá trazer o Cleison, porque o Corinthians ofereceu alguns jogadores pra Ponte. Inclusive Christian, que foi rejeitado pelo presidente da Ponte Preta. Quem? E o Christian, o volante. E o Corinthians tá tentando empurrar também o Steven Mendonça, velho. Meu Deus, aí não. Aí vocês estão sacanagem. De sacanagem, né? Aí é só pra uma faculdade de medicina, não tem... Mas enfim, aguardemos. E o Pedrinho, revelação, renovou até 2020. Sim, bom pro futebol brasileiro. Não, bom pra vocês. Futebol brasileiro que se dane. É o novo Neymar, velho, esse moleque. Não, para, mano. Esse mano eu vou dizer agora. Só que ele não é caicai, doido. É melhor que o Neymar, então. É melhor que o Neymar. Mas tá um fanfarronismo aqui, hein? Tá demais, hein? Tá demais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá, ouvintes no ar. Vamos lá, com ouvintes no ar. 3284... Ah, vamos um momento sem parar, então? Vamos lá, um momento sem parar. E lembrando, hein, tem muita gente perguntando, quem ganhou a promoção, o Estádio 97 na pole position? Agora, lá pelas 6h20, vamos lá, 6h20, 6h25, o primeiro ouvinte que entrou no ar ao vivo e acertou quantas vezes passou a Fórmula 1 da Energia 97 foi o Diogo Gonçalves Flores. Diogo Gonçalves Flores é o vencedor da promoção Estádio 97 na pole position e no dia 11 de maio vai viajar para Barcelona. Bacana demais, hein? Agora vamos ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu, não é não, Jová? Tá ouvindo essa trilha? Quando eu ouço, eu já penso que os Guardiões da Galáxia Volume 2, que estreia nessa quinta, Dodô. Tá aí, eu não acredito. Tá já chegando a estreia. Quero ver todo mundo nos cinemas, hein? Boa! Vai ser um absurdo de legal. Alô? Alô? Quem fala? Rose. Oi, Rose, tudo bom? Tudo e você? Tudo bom, graças a Deus. Rose do quê? Rosiette Nascimento e vai Corinthians. Olha, como essa é que é da energia e alegria da cidade, hein? Rosiette! Final de semana aí com o Sampa Cri. Quando abriu o nome assim, né? E aí, Rosiette? Sampa Cri, Mongaguá, olha que delícia, hein? Tem Sampa Crio? Eu não, verdade, eu tô em Aracaju e tô falando com vocês aí, meu, mas eu sou paulista. Mas é paulista, tá vendo? Ah, então você aprendeu a ouvir a gente quando morava aqui ou você aprendeu aí mesmo? Não é você que veio aqui uma vez? Não, aí, não, nunca fui. Não, não. Aquela que você traçou era outra. Eu moro em São Paulo, trabalho em Moema, moro em Pirituba. Pego um trânsito do cacete, viu? Eu tô dando risada com vocês. Mas a gente ouviu uma história de Aracaju aí no meio, eu tô errado. Sim, ela tá lá agora. Eu estou nesse momento em Aracaju. Que é mais perto do que ir de Moema pra Pirituba, então ela com passou certeza, em Aracaju. Com certeza, Lê, com certeza. Viu? Agora você em Aracaju foi lembrar da gente? Claro, porque como eu estou no trânsito, eu não consigo falar com vocês. Aí eu aproveitei o momento aqui, fiquei tentando e consegui. Boa. O que você está fazendo aí em Aracaju? Eu futuramente vou morar aqui, se Deus quiser. Aí sim, qualidade de vida, né? Com certeza. Quantos anos você tem? 5.3. Fiz dia 21 de abril. Tá bom. Junto com o Tiradentes. Com certeza. Joaquim. Foi aniversário de Tiradentes. Não, né? Foi o dia que ele foi enforcado. É. Oh, pelo amor Joaquim, de Deus, não me enforca não. De jeito nenhum, Joaquim. Enforcar ouvintes, seus mas segundo o Alê, o único cara desse programa que não pode ser enforcado é o Mota, né, Alê? Não, ele não pode porque não tem pescoço. Esse você pode enforcar. Mas ele não tem pescoço. Nossa. E aí? O Mota, quando ele usa gravata, ele amarra no queixo. Você também não gosta? Não. Você também não gosta do Mota, Rosa? É, porque... Ele torce pro São Paulo, não entende nada de futebol. Nossa. Aí quando ele fala os comentários, nada a ver do time dele, nossa, ó, eu assisto tudo, hein? Olha, eu vou dizer um negócio, um dos melhores programas da história do Estado 97. Foi o dia que a gente fez a campanha pros caras pararem de seguir o Mota no Twitter. Nossa, que delícia. Lembra? Não, pera. Teve um programa. Ele ficou possesso, teve um programa que você fez ele ligar pro Leão lá no zoológico. Aquele foi sensacional. Aquele foi 3 dias, você falou. Aquele as pessoas não entendem, mas o Mota, por exemplo, ele é o tipo do mal necessário. É. Né? Porque ele tem que fazer aquele contraponto. Legal. Ele é meio que o Tonhão da brincadeira, né? Não, mas ele é do bem, é do bem. É do bem. É do bem, vocês, é do bem. Vocês são as pessoas que fazem a gente desestressar nesse trânsito maluco de São Paulo. Não, você não. Pena que o Alê fala muito mal do Romero, mas tudo bem. Ai, cadê ai, ai, ai. Antes. Já mudei. O Alê. O Alê, antes. Oi. Se tivesse num penhasco, o Alê... E o Mota? Você tem que salvar um só. Você salva quem? O Mota. Nossa! Tá com moral, acabou com você, hein, rapaz? Você fica falando mal do Romero. Acho que é a primeira vez que um ouvinte salva o Mota do penhasco. Caramba, hein, salvado. Primeira vez. Ô, Rose, já que nós estamos lembrando que era um cara muito legal, que fez parte do programa... Como assim era? O Mota. Ah, caiu? Ele morreu? Gente boa. Morreu? Não, mas o Mota continua. Ah, tá. Não, mas olha, então uma homenagem hoje. Isso é digno de ouvir. Esse aqui, Rose, é o dia que o Luiz Fabiano veio pro São Paulo. 29 de março de 2011. Tá, e a rádio porra, tinha. Não, não dá. A rádio, tá. Rose, tinha comprado um equipamento novo. E o Sombra, que é ingênuo. Como assim, ingênuo? Fala burro. É. Quis ensinar o Mota a usar. Primeiro que ele não conseguia. Mas aí, ouça. Essa pérola do Mota no dia da apresentação. Você mandou Mota pra cobertura, a apresentação do Luiz Fabiano. Você credenciou ele. Estádio do Morumbi lotado. Você credenciou ele. Festa. A melhor pergunta, uma das maiores perguntas da história do rádio. Mota, vamos onde tá o palco, ouça. Olha só. Rogério Ceni também. Peraí, Mota, tá com a camisa do Luiz Fabiano. Mota, eu vou te ajudar agora. Me diz uma coisa. Tem um palco aí. Onde tá montado o palco da apresentação, Mota? No campo. Sensacional! Tem replay! Oh, isso vai estar na história do rádio! Chupa a sombra, seu jumento! Seu jumento! Fez uma pergunta! Meu Deus do céu! Que ano foi isso mesmo? 29 de março, meu aniversário de 2011. E no meu aniversário. E eu previa isso. Eu falei, vai entrar pra história de rádio. Não, mas, ô. 6 anos já se passaram. É porque, em vez dele falar, olha, que tá aqui, né? Do atrás, do pau, do portão principal. Pelo amor de Deus, hein? Olha, eu acho que a história de vida do Mota é bonita. É. Deveria virar um filme. Aonde? Tipo ninguém sabe Jogos Mortais. Eu vou rir, né? Fazer o quê? E ele tá xingando no grupo aqui do WhatsApp, hein? Ah, mas, ô, Rose, você é corintiana, então? Sim, roxa, corintiana, mas sou gêmea de irmão, homem, né? Lógico. Palmeirense. Boa, oh, esse é gente boa. Palmeirense. Oi, gente boa, gente boa. Mas, ô, Rose, antes da gente falar... Mas eu sou Corinthians. Mas antes da gente falar, eu só queria entender por que você salvaria... É, o Mota no penhasco e não o Alê. Coitado do Alê. Ah, porque o Alê só mete pau no Romero. Ah, viu? Não dá, né? Mas você eu gosta do futebol... com algumas coisas. O Romero não seria o meu jogador titular, mas, meu, é o cara que, coitado, né? Coitado, quando fala o coitado, torcedor é do Corinthians é o que mais defende os seus pernas de pau? Mas o Romero... Mas deixa eu te explicar. O Romero não é perna de pau, não. Deixa eu te explicar. Ela confirmou. Deixa eu te explicar. Olha, por incrível que possa parecer... Mas o Romero não entra na lista dos piores jogadores da história do Corinthians. Não entra. Com certeza pior. Não. O Romero, não, eu vou falar igual pra vocês. Gente, eu falo sério. Mas bem pior. O Romero não compromete. O Romero ajuda na marcação. O Romero corre. O Romero marca. O Romero faz gol. Então quem que é a lista dos piores? Né? Ah, tem. Nossa, você tá louco. O Corinthians já teve Kel. Kel. Basílio. É, não, Basílio tem. Ô, juiz! Ô, juiz! Que isso? Vou matar ele no ar, né? De ser cara, de novo. Não, não pode. O Corinthians já teve muita. Finazzi. O Corinthians já teve muito jogador ruim. Clodoaldo. Quem? Finazzi. Muito pior. Clodoaldo. Clodoaldo. Não, gente, hoje a gente tem um treinador bunda mole, né? Porque ele não ataca, não ataca. Geraldão era pior. Se defendendo, mas tá bom, né? Geraldão era bom. Crise no Corinthians, treinador bunda mole. Não, pera, o Geraldão não era um excelente jogador. Não. Pera. Sombra lembra, Geraldão não era assim, cara bom pra caramba, vocês estão falando? Não, era um goleador, mas aquele goleador então, lá nos 70, tipo, aí? Empurrador de bola, mas não tinha o seu talento, não. Quem era melhor, Sombra, Geraldão ou Romero? Aí, não, Geraldão ainda era ainda fazia ainda os seus gols. O Geraldão é ídolo. Velho. Agora, quem foi melhor, Herrera ou é o Romero? O Herrera foi melhor que o Romero? Herrera é melhor. Romero? Será? Tá louco, o Herrera quase gol. Ela falou Herrera. Não, o Romero é melhor. E aí, mano? Mas o Romero não faz gol, pelo menos o Herrera fazia. Como o Romero não faz, é o artilheiro da arena. Não, tem dois gols esse ano. Esse ano? Hã? Dois gols. É que esse ano ele tá privilegiando as assistências. É louco. Eu acho que muito desse ele tá medo consagrando que o jogo. Quantos gols tem o Borja esse ano, Ale? Quatro. Chegou um pouco depois, né? É, eu acho que o que a Rose fala do treinador, que é um pouco mais cauteloso e tal, acho que muito disso você pode entender como a escalação do Romero como titular, que é um cara que nitidamente todo mundo sabe, e aqui não é uma crítica, uma constatação. Ele marca melhor que ataca. Então, acho que vai por aí. Quando o seu segundo atacante marca melhor que ataca, que a coisa tá meio esquisita, né? Não, mas você continua achando. Romero. Não, eu continuo achando, viu, Rose, pra você não me jogar mais não, no penhasco. Não, Ale, você falou como Corinthians no primeiro jogo, você falou assim, no passado, antes você falou, mas você falou um negócio, o Corinthians tem time. Isso. Entendeu? Dá pra jogar, a gente não tem, mas dá pra jogar, dá pra ir pra cima. Infelizmente, o nosso treinador, não sei que cautela é essa mesmo que ele usa, entendeu? Mas que dá pra gente ir pra cima e pro tudo ou nada, dá. Agora, não eu dá vou... pra perder de 6-0. Eu vou ganhar o seu coração agora, Rose Bombom. O Romero é sim eu o sou bombom mesmo, viu? Viu? Eu sei. Pô, eu ia direto no Rose Bombom na década de 80. É, muita coisa, muito dragão lá. Não, o Rose Bombom era legal, que é o Oscar Freire. Mas aí o que acontece? O Romero é o melhor jogador do mundo. Tem bola. Tem bola. Ah, tá. Ô, Rose. Manda seu placar então, Corinthians e Ponte Preta. O primeiro jogo é em Campinas. Só um minuto, quer ver? Primeiro jogo na final. Quem? 1-0 Ponte. Opa! 1-0 Ponte Preta. Você tá pessimista assim? Ela é consciente, ué. Ela é consciente. Tá pessimista assim, Rose? Não vamos ser. Quê? Se ganhar, vai ser na arena. Se ganhar, vai ganhar, tá louco? Esse jogo aí, meu amigo. Vamos ganhar, Rose. Quem é Ponte Preta, tá louco? Rose é boa demais, né? Ela é inteligente, viu? Vai nada. Ô, Rose, agora você foi antes. Eu sou Corinthians consciente. Ah, consciente. Não, você falou que era corintiana. Já botou todos os que, tá, que são os já deitada no mano. Ô, agora. Rose, você fala que é corintiana roxa e dá uma dessa. Ah, ela é corintiana, mas é consciente. Eu sou consciente. Olha o nosso time jogando. Consciente. Olha o time da Ponte. Acreditando no contra-ataque. O que, que a Ponte tem e melhor que Corinthians? Quem vai fazer o gol vai ser o Luca. Pode ter certeza disso. Refúgio do Corinthians. Ah, não. Nossa, aí é demais pra minha cabeça, Rose. Não. Eu acho que vai dar o nosso timão, hein? Chupa antes. Não, é chupa antes. Mas então, beleza, não, Rose. Eu sou corintiana, eu sou, mas o nosso time, pelo amor de Deus, não sei como chegou na final. E se ganhar, não comemora, não, então. A Rose é demais. É. Ô, Rose. Não, eu vou comemorar porque eu sou Corinthians, mas não que eu vou, que eu acredito no time que a gente tem. Por causa do treinador, só isso. Olha, a corintiana mais sensata. Você acaba de ser eleita a corintiana mais sensata de 18 anos do estádio. Falou mal do Mota e deitou no mano. Né? Foi fantástico. Não, pelo contrário. Muito obrigado. Rose, um beijo pra você. Beijo. Tudo de bom e que você consiga achar um lugar bem legal aí em Aracaju pra você morar. E aqui vou continuar vendo vocês. Beijo. Vendo e ouvindo. Valeu, obrigado. Um beijão. Valeu. Tchau. Demais a Rose, hein? Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. E ó, ouvindo esse som, só penso que os heróis do cassete da Marvel vão salvar a galáxia, porque nessa quinta já chega nos cinemas de todo o Brasil. Sabe de quem eu tô falando? Sim. De quem? Os Guardiões da Galáxia, mano! Aí sim. Aê, rapaz! Boa! Aí a coisa anda, hein? Alô? Alô? Quem fala? E aí, rapaziada, boa noite! Boa noite! Olá! É Luiz, tudo bem? Opa, Luiz, tudo bom? Olá, tudo bem? É Luiz com S ou com Z? Com Z, Luiz Nobre, né? Como eu havia dito outra vez, eu falei bem rapidinho com vocês, por causa daquele horário maledito. Assim, Nobre. É irmão do Paulo Nobre, ou do Dudu Nobre, né? Não, mas se você já falou com a gente, hoje ferrou, porque é de virgens. Não, mas hoje a gente tinha aberto aquela exceção lá, isso. Porque hoje tinha promoção, né, da Fórmula 1. Semi-virgens. É. Triste. Semi-virgens. É que só... Ou bom. Tem normas ou não tem normas. É. Ou tem um padrão ou não tem um padrão. Mas você não falou isso pra ninguém até agora. Porque só ligou virgem. Não era, não. Sim, sim. Não, senhor. Baby. Sim, senhor. É que hoje é um programa tão especial que até o Rudy eu veio. Acho que eu faria uma votação. Eu acho que o programa é democrático. Eu não vou embora antes, não. Aqui é Corinthians, mano. Então, acho que hoje tem que abrir uma exceção, você tá certo. E aí, rapaziada, boa noite. Mais uma vez, boa noite. Prazer falar com vocês, hein? E todo aí, o nosso prazer. O que eu queria perguntar pra aquela ouvinte, mas caiu, e eu queria perguntar pro mano. Diga. Vem cá, Romero ou Marquinhos Gabriel, o que você prefere? Romero. Romero é amputado. Não, mas na bola... Romero. O Marquinhos jogando... pergunta pro torcedor do Corinthians, tá no... Não, pega o... Falando... Não. Pergunta pro torcedor, não, só, deixa eu só refazer a tua pergunta. Mas pergunta pro torcedor. O melhor momento do Marquinhos Gabriel com o melhor momento do Romero. Amigo, o que interessa não é o melhor momento, o que interessa é o momento. Não, né? O momento eu concordo com você. Você tá falando de teoria, eu tô falando de prática. Não, o momento... Hoje, pergunta pro torcedor do Corinthians, você quer o Marquinhos Gabriel ou você quer o Romero? Você quer o Giovanni Augusto ou quer o Romero? Ó, deitou na lenha, velho. Deitou na lenha. Deitou? Eu não tô falando, eu tô falando, pergunta pro torcedor do Corinthians. Deitei, amigo. É que no momento, a minha mãe jogando, ou o Marquinhos Gabriel. Nossa, mãe. É minha mãe jogando, não tá nem em questão isso. Então, mas o Marquinhos Gabriel, o senhor não agora, tecnicamente, ele é muito melhor que o Romero. Que não, ele não sei. Quer, não quer jogar. Eu não, então, não sei. Eu no Corinthians não vi o Marquinhos Gabriel jogar. Eu no Corinthians não vi o Giovanni Augusto jogar. Não, Marquinhos Gabriel até quando ele estreou, Benji, ele tava bem. Não, mas no começo ele tava bem. Três partidas. O problema é que eu não sei se ele se deslumbrou com a situação. Eu não sei o que o nosso amigo aí também, o corintiano, acha a respeito dessa situação. Augusto. Mas tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Guilherme e Giovanni Augusto, hoje eles não podem nem vestir o colete de treino. O que você acha a respeito desses três jogadores, amigo? Eu concordo com você, que o Marquinhos Gabriel, ele tá, pelo amor de Deus, cara, ele tá parecendo meu carro. Piriça, um Fusca, que esquenta a bobina toda hora, o bicho não anda. Bobina, meu? Ele tá igual. Não, é zoado, cara. Desgraça, mano. Pelo amor de Deus, não, meu carro anda melhor que ele. Não, e outra, ô amigão, sabe o que é mais revoltante? É que esses caras, eles não fazem por onde. Você vê ali, ó, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, eles vêm ali, ó, Léo Jabá tendo chances, Pedrinho tendo chance, o Maicon tendo chance. Eles estão perdendo a vaga pra moleques ali. Pra moleques. Verdade. Porque o cara que é cobrão, ele vê uma situação dessa e fala, opa, velho, esse moleque começou, tirou a fralda ontem. Vou me coçar aqui, né? Vou me coçar pra mostrar serviço, tá louco? Eu ficar no banco pro moleque desse? Os caras não tão nem aí, velho. Tão nem aí. Marquinhos Gabriel, quando ele entra, parece que ele acabou de comer uma feijoada e entrou no gramado, velho. Não dá, cara, não dá. Esse tipo de jogador, é melhor você ter ele longe do teu clube do que ele lá treinando em separado. Porque o cara vai causar uma polêmica, velho. Ele vai criar algum atrito, ele vai fazer alguma panela aí pra ferrar o ambiente. Então eles que piquem a mula, eles que vão pro inferno. Ô, amigão. Fala aí, mano. Corinthians e Ponte Preta aí, o primeiro jogo é em Campinas, velho. A Ponte Preta é uma adversária qualificada. A ouvinte anterior, ela tá um pouco pessimista com relação a esse primeiro jogo da final. Ela era Caju, essa mulher tá louca, mano. Ah, juiz! Não fala assim da Rose, não fala assim da Rose. Mas, ô, Rose, você tá me escutando aí, era Caju. Ah, juiz! Deixa ele falar, fala. Rose, a Rose deve estar escutando eu lá. Ah, fala. Fica aí, Rose! Ah, juiz! Mas não agora de sem noção. Cartão amarelo. Porra, pra só você. Só amarelo? Sem noção, ele tá conversando com a Rose. Tomou amarelo, hein, Luiz? Caramba, Vitor. Não, mas ela deu uma gorada no Corinthians, velho. Ouvinte tomar cartão, isso? Raro, hein? É. É raro, não. Ele tem algum problema mental, não é possível. Não, é não. Ah, juiz, juiz. Pô, executa esse cara no ar aí. De novo. Segue o jogo. Ah, segue o jogo. Como segue o jogo? Esse cara tem que ser mandado embora, rapaz. Ô, presidente, você tem que me apoiar, presidente. Eu ainda não sou, tá ok, mas o Ben já tá fazendo uma campanha em 2018. Tamo chegando aí. Pra quem? Tamo junto, presidente. Olha só essa ouvinte. É dupla BB. É com certeza. Você não faz campanha zero. Não assim, Beijinha. Não. Olha, nosso gabinete. Não faz campanha pra nenhuma. Pra esse aí especial, não faz. Nosso gabinete vai ser hebraico, hein? De lá que vão sair os adesivos, as perucas. Tem nada de hebraica, não. Não, não tem nada de hebraica, não. Pra lá, hein? Imagina, velho. Já pensou você passa no hebraica, tem um monte de faixa no bolso, né? Tá tem. Ligado que sai as piruinhas? Não, pra... não, não tem, não tem. É uma brincadeira, velho. Tem palestra lá do Kim Jong-un, lá, o coreano, também, não? Não, primeiro que não teve a palestra do Bolsonaro na hebraica. É muito bom o beijo, cara. Ele... Não, tá falando, não embarca. Não embarca na onda dele, tá te aloprando. Não, aloprando não é brincadeira. Mas, amigão. Não, mas quem ouve, acho que a colônia apoia, o cara não apoia, não. Não, o Rudy tá te sacaneando. Sacanagem. Mas, ó, amigão. Olha, eu quero ir na torcida Estádio 97, hein? É. Sim, mas não tem. Ó, o Bar vai te levar jogo. Domingo até o Moisés Lucarelli. Bar, leva ele. Não, já deixa reservado aí. Ah, olha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a torcida Bar Estádio 97. O Bar vai levar dois torcedores no carro dele. Pronto. Ó, eu tenho uma sugestão. Ele vai te levar pra assistir o jogo no buraco do Tatu, lá em Osasco. Ô, Luiz, um abraço pra você. Não, mano, peraí. Faz tempo que vocês não fazem um pedágio do Star 97, vamos combinar, tem endereço bom aí. É, onde? Lá na Fusquinta, no encontro dos Fusca de quinta-feira, ali na Interlagos. Ah, legal. Fiz o merchan já, hein? Conversado sobre isso outro dia. É hora de ir lá, né? Verdade, verdade. Ela aproveitou pra fazer essa, o merchan dele. Essa quinta tem? Toda quinta, Bê. Mas que horas? 8, 9? Das 19 adora, até as 11. Das 9 às 7 às 11. Ele vai lá aí. Mas é só encontro ou vocês vendem peça de Fusca também? Não, é só encontro, mano. A gente se encontra lá pra trocar uma ideia, tomar cerveja e dar risada. Mas, por exemplo, amigão, hoje, se o cara bater o Fusca dele, ferrar, por exemplo, o capô e o para-choque, ele encontra fácil essas peças? Fácil. Hoje fácil. Sim. É? Mais hoje fácil sim. Do que um desses mais novos aí importados. É muito mais fácil. Tem empresas que estão fabricando... Quanto custa hoje um para-choque de Fusca, cara? Um para-choque, aquele cromadinho ali... R$200 no máximo. Pô, tá mesmo? Pau, cara. Pô, tá barato, cara. Tá barato, cara. E outra, você consegue... Você quer o quê? Põe um Fusca, gente. Você consegue comprar... Tem muita gente que trabalha com isso, inclusive, né? O pessoal que compra o carro batido, sucata, uma maioria deles, e vende as peças. Paralama, R$150, vende... O legal é você manter a originalidade, mesmo que não seja do seu carro, se você bateu o paralama. Você vai lá e compra um paralama original. Paralamas, cara! É. E aí, você. Ô mano, rapidinho, desculpa te cortar aí, tá legal o assunto. Mas quer despedir do Ale que ele tá indo embora antes, que ele tem um compromisso? Eu tô aqui. Não, às vezes o cara é seu fã, velho. Você quer dar um abraço no Ale? Eu tô aqui. Quer um decreto, tá rapidinho? Não, deixa quieto, deixa o Ale descansar aí. Você trabalha pra caramba. Tamo junto, irmão. É, mas é verdade, por que todo mundo. Vem aí uma vez por semana enchendo o seu, hein? Não. Aê, garoto, eu venho três vezes agora. Na semana. Três nossa, vezes. Ouvinte, deixa eu te perguntar. Ó, abrindo o vídeo da mulher que geme aí, ó. É o Benjamin aqui, ó. É o Benjamin. Ô, Luiz. Fala aí, Luiz. Desculpa. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Que vocês ganham muitos Fuscas, tá bom? Beleza. Valeu. Vou ficar aí esperando pra falar com o. Não precisa falar. Não, não precisa não. Não, o Bar. Vou falar com o Bar. Precisa sim, o Bar vai falar com ele. Ah, é? O Bá vai, sim. Então tá bom, o Bá vai dar um jeito de levar o ouvinte até Campinas domingo. Tá brincando? Ele vai deixar na rodoviária? Hã? Vai deixar na rodoviária? Não, não, o Bá vai. O Bá tem esquema aí que eu sei que o Bá. Deixa eu falar com o Bá aí rapidinho. Então tá bom. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Boa. Atende aí, Bá. Não engana o ouvinte. Esse é o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ó, essa música aqui, ó, me lembra de duas coisas. Heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. É. O que vocês acham, hein? Top, hein? Eu gostei. Tô ansioso, hein? Estreia nessa quinta-feira, Guardiões das Galáxias. Da Galáxia, volume 2. É sensacional. Alô? Alô? Quem fala? É o Leandro. Ô, Leandro, tudo bom? Leandro de Itaquera. Nota. Quesito. Qual? Bateria. Nota. Nota. 9,34213. Nossa senhora. Ô, ô, velho, o teu nome? Fala, Dodô. Beleza? É Leandro da... Leandro de Itaquera. Não, não é. Falou, animal. Quesito. Já foi. Alegoria. Nota. 10. A alegoria foi bem. Manda de novo. É Leandro do quê? Leandro, da... Leandro de Itaquera. Porra, quesito. Catsu. Mestre, sala e porta, bandeira. Nota. 9,7. Ô, Leandro, qual o sobrenome? Leandro, da... Leandro de Itaquera. Quesito harmonia. Nota. Não temos nota. Não, juiz esqueceu de novo. Esqueceram o juiz de dar nota? Dormiu. Ô, Leandro, só o sobrenome. Da Silva Rogério. Porra, finalmente. Quantos anos? 35. Você imagina se o cara chama Leandro Barbosa? Aí, eu vou embora. Qual que é o bairro aí que você mora? É, eu moro no Jardim Helena, Virginia. Jardim Helena. Jardim é Zona Leste, querida. É isso mesmo, Ben, isso é monstro. Eu sou Zona Leste, somos nós. Oi, lutamos com galhardia. Conhece o nome? Conheço, lógico. Nenê de Vila Macio. E o time? É nóis, Dudu, palestra. Opa, Verdão, nós. Tio Katsu. Amanhã, hein? É, mas só amanhã, nós estamos lá. Dudu. Amanhã nada, hein? É, mas nós estamos lá. Amanhã. Peraí que eu vou descer na estação. Será um novo Você dia. Vai descer em que estação? Guilherme Arantes. Na USP Leste, eu desci agora. Ah, tá bom. Pra trocar ideia com vocês. Boa, ô Leandro. Amanhã tem um compromisso aí que parecia ser tranquilo, virou um clima meio hostil. Você perguntou isso pra mim? Não, tô falando com o Vim. Porque eu olhei pra você, mas tudo bem, você pode participar. Não, mas não, você perguntou pra mim ou pro... Não tô perguntando, tô falando que ele amanhã... Ele perguntou se você acha que tem um clima hostil. Não perguntei. Falei que amanhã teremos um clima hostil. Não, mas você falou comigo ou com... Pode ser com você. O que você acha, Benjamin? Achei que teremos era um clima hostil. Não, é com o Leandro. Fala, Leandro aí. Leandro de Itaquera. Não. Quesito. Enredo. Nota. 10. Nota 10. Que chato. Você vai, Ale? Dá um fricô pro Ale. Valeu, cara. De novo, Ale? O Ale é fogo. Você tem hoje, velho? Você é monstro, hein, Rude, também, hein? Quem que monstro, tá, monstro? Quem tá falando aí? É o Leandro. Leandro de Itaquera. Não. Quesito fantasia, nota. Fantasia foi bem. 9,8. Doutor, sabe o que eu acho? Fala. A primeira vez que eu ligo aí, eu ouço vocês há pouco tempo, mas curto vocês pra caramba aí. Boa. Show de bola. Obrigado. É, tô até tremendo aqui, cara, descendo aqui na USP aqui pra trocar ideia com vocês. Meu, cuidado que pode ser outra coisa aí mesmo, essa tremedeira aí. Agora, Dodô, fala, infelizmente, Dodô, eu falo desde o início, quando contratou esse nosso técnico aí, né? É ruim. É muito ruim, Dodô. Muito é ruim, tem que falar assim, ruim. Ruim. Não, vai, ruim. Repete, ruim. Ruim. Porque é impossível ele colocar o Zé Roberto e o Edu da Senna na mesma lateral. Pelo amor de Deus, falou bonito. É horrível, horrível, horrível. Ele não pode fazer isso. Ele tá querendo também colocar o Dudu no meio. Da época do Cuca, o Cuca tentou pôr o Dudu no meio. Viu também. Não dava, não dá, o Dudu é ponta, Dudu. É você tem que jogar na ponta, um centroavante e um outro ponta, Roger Guedes, ou Keno, ou... E eu colocaria o Michel Bastos ainda também na lateral esquerda. Ah, isso, ó, isso aí, eu concordo. Eu também concordo. Eu tava ontem no meu pré-sono, sabe? Sim. Aquele momento que você fica sem dormir, dormindo. Ah. E eu tava pensando no Michel Bastos na esquerda, viu? Sim, vó, tem que colocar o cara na lateral, porque com o Egito também parece que não vai. Mas ele vai ser titular amanhã, tomara Michel, que volte a jogar bem. Ô, Sombra, não sei, ele jogou de lateral esquerda já, Michel? Desculpa, Dodô. E a gente tem ainda time ainda, tem um time que tem um Tietchan que não tá rendendo no meio, põe o Tietchan na lateral, põe o Jean no meio, muda a forma de jogar, também. Nós temos um puta de um elenco. É verdade. Nós temos jogadores variados em várias posições. Mas você foi bem, foi bem. Ele poderia testar o Michel Bastos na esquerda, exatamente. Já que o Egídio não tá indo bem e o Zé tá cansado. Também não tá? A gente poderia tentar o Michel, de repente mas... acha... Ó, porque assim, Sombra, nós não tínhamos lateral direito. E aí o Jean, ele foi contratado para ser volante no Palmeiras, que era a posição que ele jogava no Flu. E quando ele veio pro Palmeiras, ele foi utilizado na lateral e foi bem. Hoje... ele se destaca bem na posição. Ele deu uma caidinha, mas ele ainda é melhor que o Fabianinho. Tá voltando, né? Muito melhor, né, Val? É. Muito melhor, né? Ah, ainda bem. Não, muito melhor. Eu achei que você gostasse. Não, eu não acho que o Fabiano seja ruim, como vocês falam. Amigo. Mas ele também tá longe de ser bom. Pode falar, vovó. Fala, vovó. Não, eu sou. É o mesmo timbre. Você tá confundindo a vovó com Sombra, meu? Porque tá passando um trem aqui do lado, velho. É barulho. Ô, Benja, você barulho. É monstro também. Eu tava ouvindo seus monstro. Comentários também. Obrigado. Show de bola, Fox. Ó, só não elogio o Ale que ele já foi embora. Desculpa. Você é o Ale de novo. É, o Ale, ele precisa sair evento. O Ale é decreto. Já foi, já. Pra fazer um decreto aí, personalizando. Ô, Leandro, ó, um abraço aí, pra você. Tudo. Deixa o palpite pra amanhã. Amanhã? É. 1-0 Peñarol e o Palmeiras. E o técnico do Palmeiras cai. Essa é a torcida do Palmeiras. Não. Isso aí. Sensacional. Olha esse programa hoje. Tá louco. Olha esse programa hoje. O ouvinte anterior é corintiano e falou que a Ponte vai ganhar. Esse ouvinte é palmeirense, falou que o Peñarol vai ganhar. Sensacional. Só não vai ter ouvido São Paulo, vai que São Paulo vai perder, que São Paulo não vai jogar. Ah, ele foi parcial, respeita ele, Domênico. Não adianta torcer, ele não... Olha aqui, ó. Ô, Domênico, segura a onda aí, o rapaz foi sincero. Você cala a sua boca, hein? Você cala a sua boca aí. A gente tem que colocar na nossa cabeça que o nosso técnico não consegue escalar o time do Palmeiras. Tudo bem, mas eu não vou torcer nunca pro meu time perder, velho. Mas ele não disse que tá torcendo. Eu tô achando que é esse resultado, mas eu vou torcer pro meu ganhar, ó. Não vai perder, não. Ô, menino, você quer botar quem no lugar do Eduardo, hein? Não, porque é verdade. Cria-se um clima pra derrota, hein? Esquece o Cuca. Esquece o Cuca que ele não vai embora, ele tá pescando, hein? Tá pescando. Olha a foto dele. Se o Cuca não dá mesmo... Eu ia atrás do Abelão com tudo pra cima, entendeu? Porque mas ele não sai, hein? O Abelão não sai do Fluminense. Vai pra cima. Mas não esquece. Não vai. Vai perder tempo. Porque ele tem palavra, não tem, Beijão? Não se ele tá feliz, ele comprou um apartamento novo lá no Leblon. Ele não quer sair de lá, gente. Palmeiras gente, errou. O Abelão não saiu da Ponte Preta. O Palmeiras você lembra aquela vez? Era pro Fluminense. Lembra? Ele falou, não, eu tenho um contrato que eu não vou sair, ele não. Não sai mesmo, não. Então não adianta querer derrubar, Cuca, olha, não adianta, o Cuca. Porque o Domênico, ele preferiu o Luxemburgo, ele comentou. Não, eu não prefiro nada. Amigo, e o Leão? E o Otacílio Gonçalves, o Chapinha? Você tá louco. E o Leão? Chapinha, cara. Chapinha morreu? Chapinha, quem tem é a mulher que faz da Chapinha. Fala. O Cuca tá brigado com quem, afinal? Com o Matos ou era com o Nobre? Olha, eu não... Brigado, eu não sei se ele está. Acho que brigado é a gente tá forte. Piscandinho, né? Brigado, eu não sei se ele está, não. Eu não tenho essa informação, eu tô no Paraná piscando. Esse é o tipo de coisa que às vezes o Domênico fala, mas a gente não falei isso. O Domênico, às vezes, ele... Domênico é o Cássio. Às vezes a imprensa, né, manda essas coisas. É a imprensa marrom. Eu tô no Paraná, no interior, piscandinho. Não tô na praia. Quer voltar, você já descansou bastante, que peixinho fortinho, eu devolvo, que senão eu choro. Você tá, ó, em abril, vai entrar mais, você já descansou 4 meses aí. Vai pegar o Palmeiras de novo. Fora dezembro, Coquinha. Lateralzinha pra área. Leandro! É legal. Melhor. Valeu, cara, obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar. Pode! Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Muito bem, ganhou aí um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top, hein? Ah, beleza, então. Obrigadão, hein? Sou fã de vocês pra caramba, mano, aí valeu, também. Valeu, fera. Vocês tamo junto. Aí. Valeu. Tudo obrigado. De bom aí, hein, mano, pra vocês. E o Motinha só derrama, hein? Só derrama. Só derrama. É só groselha. É só. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Brigadão, hein? Valeu, valeu, cara. Mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Eu já fui embora. Verdão amanhã, hein? Verdão. Ah, é, mas agora não convence. Como é verdão? Você acabou de falar que ia perder, cara. Uma dessa. Ele disse que vai torcer, mas vai perder. Vai perder o Cátio que vai perder. Esse foi o momento sem parar, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita do conforto, né? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá pra procurar a loja mais próxima, inclusive no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Daqui a pouco tem mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mas se liga nesse recado do Narigudo. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRIECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô pra comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, é isso mesmo. Vamos lá, tem mensagens através do nosso WhatsApp. Aqui é o Denis Corintiano e a teoria do São Paulino é simples. Quando o São Paulo ganha, jogou muito. Quando perde, foi roubado, foi matado, foi assassinado, foi... A bola era muito redonda, o vento bateu, o sol brilhou, o jogador não era um cachorro, era uma pessoa. Essa é a teoria do São Paulino sempre, né? É, eu te mostro a bola muito redonda. Aqui. Ah, juiz! Ah, para aí, eu sou Marcelo, tem que tomar cartão, né? Então o Marcelinho vai dar cartão. Ai, chupeta. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Alê. Alê? Olá, eu fui embora, mas eu tô aqui com a minha lancheira. É, pode perguntar. Que bonitinho o Alê, né? Ele traz lancheirinha, né? Ele traz, né? Isso aí. Se me encontrar no metrô, pode pedir decreto que eu faço. Vamos lá, mais mensagem. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Fábio, São Paulino. Pô, pessoal, ontem vocês falaram, mas não disseram Mas não falaram sobre o jogo do Barcelona que o Messi fez contra o Real Madrid, pô? Mais uma atuação para coroar um dos maiores jogadores de todos os tempos, na minha humilde opinião, o maior, depois do Pelé. O que vocês acham? Ah, esse tema, inclusive, muita gente colocando. A galera mais nova, tem muita gente que fala assim, né? Até talvez por não ter assistido Maradona, Pelé. Mas a galera aí mais nova já chega e fala, não, Messi maior que Maradona, Messi maior que Pelé. Mas compreende-se, né, mano? Porque tem muita gente que não viu o Maradona jogar, que não viu. Eu não acho, eu acho que o Messi é um... não dá pra dizer outra coisa que não seja um grande jogador. Maravilhoso. Um craque, né? Craque. Mas o Maradona... Craque foi mais jogador. Acho que Maradona ainda foi mais. Maradona foi mais. Mas é aquela que... Um é 9,9, outro 9,7, eu tô, né, mudando aquela... o meu... Você tá mudando? Você acha que o Messi foi mais que o Maradona? Ele tá passando. Ele uma que... Você acha que ele tá passando? O Messi tem só 29. A carreira do Messi, eu acho que já é mais regular que a do Maradona. A carreira do Maradona era maior, hein, meu? Era maior. Agora, sempre foi. Agora, vamos falar, ah, mas de Copa do Mundo, de Copa do Mundo, de Copa do Mundo. É outra história, não vou discutir. Ele ganhou uma Copa nas costas, velho. É, e com gol de mão. Não, não importa, ganhou. Não, sim, não, com gol não de importa, mão. Cadê o fair play? Tá vendo? Tudo bem, mas na época ninguém falava de fair play. Ah, viu? Porque não, a ética, não, parece não, que a ética e os bons costumes começaram agora. Não, eu não tô falando agora. Que tá certo. Não, mas eu não acho que certo. Pera, não tô falando que tá certo. Ah, eu acho que tá errado. Quem ouviu agora é a pessoa que... Quando não, muito pergunta, não, pera, mas ele ganhou. Tá lá marcado. Quem ganhou a Copa? Foi o Argentina. Não sei, né, mano? Ô, beija, tudo bem, mas gol de mão não vale. Não beija não, Dodô. É. Ah, eu confundo as nossas coisas, é verdade. Eu vou te falar, cara. Você pega a carreira do Messi aí, ela já é mais regular que a do Maradona. Maradona, quando jogou no Barcelona, ele não ficou muito tempo lá. Uhum. E o Maradona no Nápoles, aquele ano do Nápoles, foi uma coisa espetacular. E tem a Copa do Mundo lá, principalmente a Copa que ele ganhou com gol de mão. Maradona, pra mim, sempre foi um gênio. Só que eu estou começando a mudar. Eu acho que o Messi é mais jogador que o Maradona. Então, é que a situação é diferente, Benja, porque o Maradona ele tem mais presença que o Messi. É, o Maradona, inclusive, é mais style que o Messi. Não, isso... Ele teve aquele pequeno... Você tá discutindo... Probleminha lá com a cocaína, que comprometeu aí boa parte quem da nunca, carreira, né, dele. Quem nunca, né, mano? Quem nunca, não, né, meu? Nunca, cocaína nunca. É, mas o Maradona, ele teve esse pequeno problema aí que atrapalhou, sim, bastante a carreira dele. Mas o Maradona, ele teve passagens aí por Boca Juniors, ele passou por Nápoles. Em todo lugar ele foi monstro. Não é depreciando o trabalho do Messi, mas se o Messi... Se você montar o Barcelona todos os tempos, não entra o Maradona. Não, sim, mas o Maradona, Benja, ele marcou muito mais história no Nápoles do que no próprio Maradona. O Ronaldinho Gaúcho marcou muito mais história no Barcelona que o Maradona. Com certeza. Nossa, mas, por exemplo, o Maradona, eu acho que ele mostrou ser mais monstro que o Messi em determinados times que ele não tinha, talvez, aí a qualidade que o Messi tem no entorno. O que você fala é o seguinte: o Maradona o Messi foi um time monstro. Que não era o primeiro escalão que ganhou o campeonato italiano. Mas, porra, era difícil aquela Sim, época, né? Não, não tô tirando mérito, mas ele ganhou ainda o campeonato italiano. Ainda mais com o Napoli, né, cara? Ele ganhou o campeonato italiano. Ainda mais com o Napoli. Agora, Careca também, que jogava muito, hein? E na seleção da Argentina, agora, quando ele foi campeão, o companheiro dele era o Burruchaga, velho. Agora eu vou te falar, foda, né? Vou repetir, mudando. Pra mim, o Messi vai ser mais jogador que o Maradona. Mensagem do nosso amigo Márcio Rivelino. Aí vai falar do Maradona, porque o Maradona... Pera, mas vai ser, não é ainda, então. Não, pra mim, eu não, já tô... Ou já é? Pra mim, eu acho que já é. Mas, a mensagem aqui do Márcio Rivelino, nosso amigo e empresário, um cara que entende de futebol. E Maradona, que uma vez falou que o maior ídolo dele no futebol era o Rivelino. Ele falou: Romário foi maior que Messi. Para, Romário ganhou tudo. Nem entra em Maradona, ainda acho que até o Rivaldo fez mais que ele. Mas que quem? Epa! Que o Messi. Então, o Márcio Rivelino, se ele falou isso mesmo... Mas o Romário, comparar com o Romário, eu não acho absurdo. Não, pera só um minuto. Ele falou assim, o Romário ganhou muito mais coisa que o Messi. Que o Messi. O Romário ganhou, ganhou a Copa do Mundo, que o Messi não ganhou. É. Gente, o Messi tem 4 Champions League, o Messi tem, se não me engano, 5 bolas de ouro. O Romário tem quantas? Romário não entra na história do Barcelona? Eu acabei de falar. Eu falei, o Romário entra, o Maradona não. Sim. E ontem o Romário tava lá na Fox, ele falou um negócio, ele falou, dentro da área, eu fui muito melhor que Messi e Maradona. Ele falou. Eu concordo. Sim, eu também. Mas a comparação não pode ser Romário e Maradona. A comparação tem que ser Messi e Maradona. São jogadores da mesma posição. Na minha época, boa noite. Tá ouvindo, hein? Na minha época, o André Luiz, o lateral esquerdo do São Paulo, o André Luiz era muito melhor que o Messi. Era muito melhor. O Messi jogaria Série B, não jogaria no Ceará. Na minha época... A trave... Bom, Miller, mas pra você tudo naquela época era melhor? Era muito melhor. Na minha época, a trave era muito mais fixa que hoje. Então vou dar um recado pra você, pra você ver um evento bacana. Nessa sexta-feira, atenção, nessa sexta-feira, dia 28, sim, a partir das 9 da noite, vai acontecer a final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista da Série A1. Aí sim, Sombra, você chegou onde eu queria. Quem vai jogar? Santo André e Ituano. Primeiro jogo foi 1-0 pro Ituano, Santo André vai reverter agora. É isso aí, e a Energia 97 é a rádio de Santo André. Isso. A decisão, além de dar o campeão a uma vaga na Copa do Brasil de 2018, né? A decisão também vai servir a partida para inaugurar a nova iluminação do estádio Bruno José Daniel de Santo André, onde há 6 anos não ocorriam jogos noturnos. É a prefeitura lá de Santo André dando um apoio legal lá pro Santo André, boa, modernizando o estádio. Ali, bacana, gestão, hein, lá do Paulinho Serra, lá fazendo um trabalho bacana em Santo André. Parabéns, hein? E o detalhe mais bacana para você comparecer ao jogo, além de tudo isso, no intervalo da partida, quem estará no centro do gramado, interagindo com o público? Interrogação, Provolone. Quem? Eu, Provolone. Eu falei, Rotael, Marzaneu, Carlinho, Ricô. A avó também vai mandar um beijo. A avó vai estar lá. Olá, eu também sou ali. E o Ale Olheira e o Ale Oliveira. Eu prometo que eu vou. É. Vamos estar lá, bacana. É verdade. Primeira vez que eu faço um evento assim, eu tô feliz pra caramba. Vai estar o Rude, vai estar o Ale Oliveira e também vai estar o Mano. É mesmo, Mano? Vamos sortear um... Sim. Um torcedor. Eu não sabia. Vamos sortear um torcedor. Aí sim, cara. É, pra que nós possamos dar umas boladas nele. A cabeça vale 30 pontos, o peito vale 20. E que acertar no testículo vale 50. Então você que for aí no Santo André Ituano, no Bruno José Daniel, na sexta-feira, vai poder conhecer aí um pouco mais de perto aí, interação aí no gramado com o Mano, com o Rude e com o Ale Oliveira. Legal, é o único jeito do Ale pisar num gramado, é assim, né? Pra fazer piada, porque o futebol dele... É. Ô, Dodô! Eu! Sommelier de maca. Mas eu tô sabendo que antes, antes dele, os três aí, antes de irem lá pro jogo, eles vão dar uma passada no drive-thru do Mac. Aí que dia que é hoje, hein? Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia do triplo Burger Bacon, meus amigos. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Hoje é o clássico do dia, hein? É, e com batata e refri sai por apenas R$19,90. E amanhã é quarta-feira. Ah, amanhã é o dia que o Mano mais gosta. É o dia do clássico dos clássicos, Mano. Amanhã, é Big Mac. Big Mac amanhã por apenas R$8. E quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E sexta-feira é dia que o Sombra mais gosta. Dia de quarteirão com queijo. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? E amanhã tem um clássico no McDonald's. Lembrando, amanhã... é dia de Big Mac. Big Mac amanhã por apenas R$8. É McDonald's. Boa. Legal, legal. Estádio 97. Mais uma mensagem aqui, ó. Tarde, pessoal do Estádio 97. Que é o Bertinho aqui, palmeirense aqui da Zona Sul. Só queria comentar aí, cara, sobre essa imprensa aí que vocês falaram que a imprensa não é antes. Pô, Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Não chegou nem nas oitavas de final. São Paulo, na mesma semana, foi eliminado de 2 competições. Pô, e até hoje os caras ainda estão falando do trote do Roger Guedes. Meu Deus do céu, hein? Amanhã o Palmeiras vai ganhar. Eu quero ver o que a imprensa vai falar na quinta-feira. Vai falar que ganhou. É imprensinha marrom. E pra falar a verdade, tá rachado. E se perder, Perol, o Galiote cai. Marrom. Galiote cai amanhã. Ô, Diozão, o centroavante do teu time é substituído e sai dando bico na garrafa de água. O outro sai dando piti falando que não joga. O técnico chama o centroavante pra conversar no dia seguinte. Você tá falando que a imprensa tá em... Ah, mas ele tava bravo com ele mesmo, Boga. Ah, foi, sim. Oi. É por isso que o Eduardo Batista chamou ele pra conversar no dia seguinte. Não, é que ele queria trocar o WhatsApp. Chamou pra conversar. Mas nós meteu um bozano lá, né? Deu uma espirada no bozano. Porque pra conversar, chega perto, né, mano? Assim como o Rude, cara. Tá fedendo, não. Eu acabei de espirrar aqui mesmo. O Rude acabou de utilizar aqui dentro do estúdio o bozano extreme. Parabéns, Rude. Boa! Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro! Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que for esperto, liga aqui e diga o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, porque aqui ninguém dá boi não, tá bom? Tem que falar a frase mesmo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, galera do estádio. Sou Roberto, de Interlagos. e lanço um desafio para vocês e uma sugestão para fazer uma enquete. O que acontecerá com o Palmeiras se ele não ganhar nada esse ano? Um abraço para todos, principalmente pro Mano, que é o cara, um cara super simpático e eu o conheci no resort. Obrigado, irmão, valeu pela audiência. Responde aí, porco. E você que quer conhecer o Mano, pode ir de novo no resort. Vai acontecer que não vai ganhar nada e o treinador cai e acontece isso aí. Ah, o Palmeiras já tá acostumado a não ganhar nada, então acho que não vai mudar. Esse é que tá acostumado a ganhar. Trouxa. Mané. Estádio 97, aqui mais uma mensagem. Boa noite, galera do Estádio 97, aqui é o Dudu de Santander. E aí, mano, gostaria de saber se o Jô Arantes do Nascimento vai decidir essa final. Ah, não. Aí, mas não nem tem o corintiano pra acredita. Ah, possivelmente, cara, porque... A Rose aqui ligou e falou que não acredita. O Jô é o melhor... Domênico, isso aí tá no Footstats, cara. O Jô é o melhor jogador hoje em termos de aproveitamento do futebol brasileiro. É melhor do que qualquer um. Fala pro Jô aí no cinema quinta-feira que vai ser melhor pra ele. E como você me xingou, certeza. Né? Eu já falei que eu errei. Você não dá o braço a torcer, mas eu quando erro, eu falo. Mano, eu falei que o Corinthians ia cair e foi campeão, eu vou ouvir isso assim agora. Mas você falou só na última rodada. Você falou só na última rodada, pelo contrário. Esquece, viu, Dodô? Eu fui crítico do Jô. Eu fui crítico do Jô. Você foi? Ferrenho crítico. Mas, Jô, vou te dar um toque aqui, ó. Se liga só. Olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, cara. Sabe quem são? Quem? Eles são os Guardiões da Galáxia, Sombra. Isso mesmo, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta pra encarar novos desafios, hein? Nessa quinta já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Poderemos conferir também os comentários sinceros que o Drax vai fazer, meu Deus do céu. O Rudy também é um cara que muitas vezes ele faz comentários cirúrgicos, mas de vez em quando ele é até sincero demais, ele magoa as pessoas. E mais, o Rodney Landotti. Boa. Vamos saber também quais as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Eu tô ligado que os caras vão quebrar o pau de novo. Nossa senhora, esses malucos são zica. Sem contar que a trilha está incrível. Olha só que do cassete, hein? Ó, musicão, hein? Show. Então não percam, galera, Guardiões da Galáxia Volume 2, nessa quinta-feira nos cinemas do Brasil. E ó, traçando o comparativo aqui com a galera do Estádio 97, por exemplo, o Domênico, ele me lembra aqui, ó, se a gente comparar aqui com os Guardiões da Galáxia, sim, você, Domênico Gato, sim, é como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. Obrigado. O Sombra é como se fosse o Rock, é baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto o bem sábias e poucas palavras me lembra o RG número 2, cirúrgico nos comentários. O Mota é como se fosse a nossa Gamorra. É, a mina da galera aqui, é, Motinha, só que você não é bonita igual ela, hein? Já eu me pareço com o Drax, um cara forte que fala o que vem na cabeça a toda hora. É isso aí, galera. Por isso, somos mais que uma equipe, somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2, nesta quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil. Boa! Manda um abraço. Estamos chegando aqui, no final do estádio, sim, Domênico. Mandar um abraço aqui pro Michael Zanzoric, palmeirense. Olha, tá ouvindo todos os dias a gente aqui, da Convatec lá. Grande abraço pra você. E eu quero mandar um... Ah, desculpa, tem mais? Não, só... E quem ganhou a camiseta foi o Giovanni Félix dos Santos. Ganhou a camiseta Estádio 97, é 3 dias úteis pra passar pra aqui. E eu quero mandar um para... Não, diga rapidinho. Não, quero mandar um parabéns especial pro brother meu que faz aniversário. Acabei de mandar um WhatsApp. Ele me agradeceu muito. Al Pacino, hoje faz 77 anos. Al Pacino? Mandei um WhatsApp pra ele agora, 77. E parabéns. 25 de abril de 1940. Foi meio da Romuena agora, amigo dos caras. E parabéns ao Diogo Gonçalves Flores, vencedor da promoção Estádio 97 na Pole Position, com apoio da Agência Catalana e da Latam Travel, tá bom? O estádio volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Tem agora um pequeno pronunciamento político na sequência Night Sessions. Valeu! Permitindo que possamos construir uma nação justa e solidária, a que queremos e merecemos. Em todo o Brasil, nossos parlamentares e presidentes regionais atuam de forma integrada por um Brasil melhor. O PMB tem que servir como ferramenta de trabalho para a construção de uma sociedade mais justa para todos. A importância da mulher na sociedade é algo notório. Embora a luta por igualdade de condições ainda seja uma realidade necessária, a gente tem que continuar lutando todos os dias. Nós, homens, temos um papel importante na construção dessa nova sociedade, onde a mulher

E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. E aí, galera, tô de volta. Saudade de você, 2 semanas. Eu também, de todos vocês. Hoje trouxe umas novidades que eu escutei lá no Coachella, alguns DJs que eu ainda não conhecia e outros que eu sou super fã e pude assistir ao vivo, né? Foi maravilhoso. Muito legal. O que, que você viu lá? Vamos deixar pra final pra você contar pra gente o que, que você viu. Vou começar então com o DXX, uma versão deles com James Jones, que... E com uma versão maravilhosa que usa um sample, acho que dos anos 50, então eu vou tocar, espero que vocês gostem. A Má prometeu contar mais do Coachella, então, no final do programa. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, Marina Diniz aqui na Energia. DXX. Night Sessions. I'm not afraid to Sessions. Me siento completamente contento. We'll be right back.